chemistry is, well, technically, chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. Now, just think about this. Electrons, they change their energy levels. Molecules change their bonds. Huh? Elements, they combine and change into compounds. Well, that's all of life, right? I mean, it's the constant, it's the cycle, it's solution, dissolution, just over and over and over. It is growth, then decay, then transformation. It is fascinating, really. Hulk! Smash! Bazinga! Olha aqui está o churro! O churro! Patrick Leiter! Que laranja ou coelho? Esquadrão Relâmpago! This is Sparta! Capão! Gokakiru no Jutsu-Charu! Gokiru! I push my fingers into my... Boa noite, meus amigos do Nerd Talk, yo! Vamos começar mais um programa com as nossas apresentações, bitch! Aqui é Rafael e eu tenho orgulho de dizer que eu amo um filho da puta! Aqui é o Thiago Pop e esta droga cristalina dá mais pura qualidade! Boa, foda! Oi galera, aqui é o Nelson e o Polho é melhor do que o McDonald's. Polho, velho. Polho? Polho, cara. Polho dos hermanos. Polho dos hermanos. Polho dos hermanos. Não, não ia falar, mas tudo bem. Não isso. Sabia que não isso, né? Alô galera, aqui é o Chance. Polho foi fora. Polho. Polho. Eu mereci um Hadouk de cara. Aqui é o Flávio e bem-vindo a Los Polos Hermanos. Em que posso lhe ajudar? Boa, boa. Pra ajudar, tentando não contaminar minha vida. Alô, galera, aqui é o Xandão. Sim, Barney. Muito bem, amigos. Acho que todo mundo já entendeu que estamos aqui reunidos nesta mesa para falar de nada mais, nada menos do que... O William não está aqui para ter controvérsias. A melhor série de todos os tempos, Breaking Bad. Se tu falar que é Spartacus, leva um voador no peito. Muito bem, vamos falar aqui de Breaking Bad. A controvérsia, o William está aqui, mas tem... O Poker tá fazendo o papel dele na controvérsia. Mas cara, vamos falar. Essa série, Breaking Bad, ela é um divisor de águas no mundo das séries, cara. Fato. Ela mudou, ela revolucionou a televisão em vários conceitos, vários motivos, vários segmentos, cara. Ela fez milhões de fãs em todo o mundo, cara. Ela é uma série, cara, é incrível, cara. A gente tá aqui pra falar dela, cara. Pô, Breaking Bad é fora demais, cara. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a grande série, sobre Walter White, alter ego de Heisenberg e Jesse Pinkman e a família Betch. Depois da leitura de e-mails e pessoas enganadas. We'll be right back. estamos aqui entrando no nosso quadro de leitura de e-mails de pessoas enganadas, que é o quadro onde nós lemos as cartinhas, e-mails e telemensagens e faxes que nossos fãs, amigos, colegas e haters também, por que não, mandam pra gente, né, pra eles falando sobre os programas antigos, o passado ou qualquer outro programa, sentindo-se à vontade para nos criticar. É, o primeiro e-mail é do Luan. Luan Almeida, 30 anos, de Minas Gerais. É, como quase todos da minha idade, eu adorava os desenhos dos anos 80, em especial Caverna do Dragão, que era meu desenho animado preferido. O cast ficou ótimo, mas vocês esqueceram de comentar qual foi a primeira vez que a série foi exibida no Brasil. Pois bem, foi em 1986, no programa Show da Xuxa. Lembrando que Show da Xuxa é com X, né, cara? Faz tempo, hein? Da Rede Globo. Na época, os RPGs ainda não haviam sido publicados no país. Algo que só ocorreria na década seguinte. Não, já tinha RPG, sim. Aí, ó, no Brasil? Tinha, no tinha. Brasil? Anos 80 tinha. Acho que tinha, sim. Acho que tinha, sim. Sei. Bom, a emissora exibiu por muito tempo apenas das duas primeiras temporadas. Só em 94, a terceira temporada foi ao ar no programa TV Colosso, saudosíssimo TV Colosso, né? Onde recebeu uma nova dublagem, que foi a dublagem ruim. É, foi ruim. Após isso, foi reprisado. Cabochão! Sabia, nossa, eu mano. Sabia. Ele tava segurando. Quando falou TV Colosso, eu falei, vai falar. Esperando Gilmar Machado. Priscila. O que ele vai falar? Ainda bem que ele cantou a música do Malabim e eu amava. Não dá ideia, cara. Deixa ele quietinho aí, cara. Caraca, minha mãe. Após isso, foi reprisado em vários outros programas infantis da emissora, que nunca chegou a exibir a abertura da série, realmente, né? Teve uma rápida passada também pelo canal pago Fox Kids em junho deste ano, 2013. Então, foi isso aí, galera. Espero ter contribuído. Um grande abraço e parabéns pelos 4 anos do blog. É, valeu, Luan. Valeu, Luan, pelas ideias, né? A gente realmente esqueceu de comentar alguns dados técnicos. Mas eu acho que esse negócio da RPG nos anos 80, eu acho que já tinha. No finalzinho dos anos 80, eu acho que cara, já tinha. Cara, eu não sabia, a primeira exibição foi em 86, cara. Eu tinha 2 anos de idade quando passou o Caverna do Dragão, cara. Rapaz, a brada é velha, cara. Que isso, sentido, cara. E é atemporal, né? Até hoje, né, galera? Caramba. O próximo e-mail é do Marcos Henrique. De 26 anos, ele mora no Rio de Janeiro, capital. Olá, galera. Primeiramente, parabéns pelos 4 anos que continuem a fazer outros casts tão legais quanto este, de Caverna do Dragão. E que vire quinzenal... Ele bota aqui entre parênteses. E que vire quinzenalmente, porque esperar um mês inteiro para escutar o cast é foda. É, a gente sabe, é foda mesmo. É foda. Bom, falando sobre o tema do último programa, eu já tinha escutado vários podcasts sobre o tema e o de vocês está entre os que eu mais me diverti. Percebi a discussão de vocês em relação às armas utilizadas pelos protagonistas e resolvi mandar algumas informações sobre as mesmas que eu também coletei. A energia das armas do poder dura em torno de 300 anos, olha aí. Olha. Após isso, precisam ser recarregadas em locais como Salão dos Ossos, que é um grande palácio mausoléu, onde haviam sido depositados os restos mortais de poderosos guerreiros. Em seu centro, um altar no formato de uma enorme caveira era capaz de reenergizar as armaduras, as armas. O local foi destruído pelo Vingador, como tudo no mundo, né? Após os protagonistas ali recarregarem suas armas. Outros locais onde é possível recarregar as armas do poder são o Portal do Amanhecer, que é aquele que aparece lá o cara sinistrão. O ser, né? O ser, o mal. E no mundo subterrâneo e o Cemitério dos Dragões, que é onde as armas são originárias, isso aí. As armas do poder não apresentam seus poderes em nossa dimensão. Isso é um parador que a gente é verdade. Algumas são capazes de se auto-reparar, se quebradas, como o bastão da Diana e o tacap do Bob. Bom, é isso. Espero os outros casts sobre desenhos e animes, espero quinzenalmente, não sei se você vai ter, dos anos e sobre desenhos e animes dos anos 80 e 90, até mais. É, muito bem, Marcos, a gente aí tem uma lista aí bem complexa, assim, animes são prioridade na nossa lista, todo mundo aqui adora anime, e como a gente é contemporâneo dos anos 80 e 90, os animes dos anos 80 e 90 estão prioritariamente na nossa lista, tá aí, Cavaleiros do Zodíaco, tá, tá, tá, Dragon Ball, amém. Dragon, a gente já fez as, várias não, partes. Cavaleiros do Zodíaco não. E o Hakusho, a gente precisa fazer vamos um. Fazer, né? Vamos fazer outro. Vamos fazer, fica aguardando aí que a gente com certeza tem coisa boa vindo aí. Aguarda, tem coisa boa vindo aí. Vai demorar um pouquinho, não, mas. Não, quem vai falar isso, rapaz? Tá vindo, tá vindo. Então, meus amigos, pra quem quiser mandar e-mails, cartinhas, reclamações, dinheiro na nossa conta, o que, que a pessoa faz, Thiago Poca? Manda e-mails para o galera@gmail.com. Obrigado, mandem, estamos esperando. Um abraço, até a próxima e vamos falar sobre Breaking Bad! Muito bem, amigo. Eu sempre começo falando muito bem, amigo, mas agora é muito bem mesmo, cara. Muito bem, muito boa a série Breaking Bad. Vamos falar aqui sobre a série divisora de águas. A série do momento. A série do momento. Já acabou. Coisa, já acabou, mas te pagam outra coisa. Mas até hoje tá saindo coisa ainda. Cara, olha só. Tem séries. Eu particularmente gosto de algumas séries que não são tão famosas. E também gosto das séries que são famosonas. Mas pra mim, por mais que eu adore algumas, nenhuma vence Breaking Bad, cara. Pra mim também não. Sabe, eu acho que o conjunto, algumas séries, sabe, te fazem, não sei, te fazem sentir uma emoção diferente da que você teve com Breaking Bad, mas o conjunto de Breaking Bad é sensacional, cara. Como uma série, eu acho que assim, isso na minha opinião, de merda. Como uma série, entre aspas, realista, dramática, eu concordo. É a melhor série. Não tem como competir, cara. Não tem como. Os conceitos, ele revolucionou mesmo, entendeu? Então, como uma série dramática, de drama. Dramática de comédia. Vai. Realmente, pô, é a melhor, cara. Não tem o que discutir. É uma série que, pô, você começa assistindo, ela só tem a melhorar. E ela ganhou o meu respeito antes mesmo de eu terminar, porque eu comecei atrasado, né? Comecei a assistir a série atrasado. Quando eu estava na quarta temporada, ela tinha acabado. Então, quando ela acabou, eu falei assim, porra, acabou na quinta temporada, já ganhou meu respeito. Porque ela não se vendeu. Exato. Ela não se esticou. E ela falou assim, porra, vamos acabar na quinta temporada, vamos acabar. Isso é um mérito. Lógico. E ela não ganhou só respeito não, cara. Ganhou o Emmy também. Prêmios pra caramba. Cara, é uma série honesta, porque ela não. A série não está ali pra ficar ganhando dinheiro. Não é uma série que botaram pra ganhar dinheiro. Porque a gente vê a diferença da série que quer ganhar dinheiro e a série que quer fazer algo bom pra televisão. Que quer, é porque que... normalmente, Rafael, o que acontece? As séries, essas séries muito populares, elas vão se guiando de acordo com a audiência. Isso. Tá dando audiência a tal personagem? Tá dando popularidade? Opa! Breaking Bad também fez isso. Não, calma. Breaking Bad. A série, vamos dizer. A série tá dando. Não é tal personagem. E também tem isso. Tem. Mas não tô falando só do Breaking Bad, tô falando de todos. As séries, ela começa. Tá dando audiência à série. Não importa o personagem. A série tá dando audiência. Mas a ideia é essa. No início é um projeto. É. Você tenta. Tá indo. Tá não. Tá. Vamos esticar. Vamos fazendo. Até ficar uma merda. Eles encerram. Breaking Bad. Ela começou, foi dando audiência. Quando começou, não sabiam qual era o final. Ninguém sabia qual era o final. Ninguém tinha ideia do que ia acontecer, cara. Isso. Foram fazendo. Tem personagens que não eram pra existir nas outras temporadas e acabaram existindo, que eles funcionaram bem na série. Muitos, a gente vai falar. Muitos pra ser. Muitos pra personagens. Mas a série não se rendeu à popularidade. Porque a série. Tem série. Eu vou falar nomes. Smallville, Supernatural, são séries que começaram muito boas, mas com o tempo foi vendando gente, foi vendo gente e foi se cagando. Com uma injeção de linguiça do cacete, sem sentido. Lost também, cara. Lost mais ou menos. No final do Lost, não, não, eu tô falando de final. Eu tô falando da série estar se perdeu o fio da meada, entendeu? Perdeu. Tá se esticando e não sabe mais pra onde tá indo, sabe? A série tá andando. Smallville terminou. Mas, por exemplo, Supernatural tá andando, não sabe pra onde. Já tem umas duas ou três temporadas que Supernatural tá andando a esmo. Parece uma malhação. Entendeu? E Breaking Bad, por mais sucesso que ela estava fazendo, porque ela já na terceira temporada estava fazendo sucesso pra cacete, ela começou ali na terceira e na quarta temporada a se fechar. Sim. A falar, você tem que parar. Os produtores, o Vince Gilligan, que é o produtor, né? O diretor executivo e tudo. Produtor executivo, o criador da série mesmo, ele pensou, cara, eu tenho que fechar essa história. E há boatos de que a AMC queria que continuasse. Venceu um dião. Mas ele bateu no peito e falou: não vou continuar. Porque ele vai cagar. A série tem que encerrar, a saga do cara tem que acabar. Não se vendeu. O trabalho dele tava muito bem montado. Cara, é aquela velha história, sabe? O cara vai ser um herói. Até ele se tornar vilão. Exato. É melhor ele morrer como herói. Pô, é o que eu sempre falo. E eu espero que com Breaking Bad as outras séries tomem vergonha na cara e sigam o exemplo, cara. Duvido muito. São produtores e produtores, né, cara? Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ver a sua. Pô, mas não é melhor você terminar uma série. Tá certo, todo mundo quer dinheiro, tá dando dinheiro, vamos fazer mais. Mas não é melhor você terminar uma série que vai ser lembrada. Tem gente que prefere dinheiro. Pô, como uma lenda. Como uma lenda, pô, Breaking Bad vai ser lembrado daqui a 10, 20, 30 anos como uma série foda. Tem gente que prefere dinheiro. E não como uma série que começou bem, foi ficando foda e depois teve um final cagado. E a gente percebe que Breaking Bad é uma subida, cara. É uma temporada melhor que a outra. Vai com certeza. Ela começa boa e termina perfeita. Exato. A quinta temporada, a segunda parte da quinta temporada é melhor que a primeira parte da quinta, que é melhor que a quarta, que é melhor que a terceira, que é melhor que a segunda, que é melhor que a primeira, cara. Sim. É uma subida. Não tem altos e baixos, não. É só ladeira acima, cara. Cadeia de evento que não deixa você se desgrudar isso, da série, cara. Isso. Mas te prende muito. O negócio ali é justamente o conhecimento. A ideia da série, ela vai ficando foda conforme você vai conhecendo o Walter. Isso. Entendeu? Isso que deixa ela maneira. Porque a cada episódio que passa, você vai conhecendo mais um pedaço da alma dele. Mais um fragmento. Então tu vai ficando doido com aquela história. E ele vai explicando, cara, que a série poderia parar, tirar Breaking Bad e botar o nome Walter White, o nome da série. Porque Breaking Bad é a história, como tem as traduções de Breaking Bad, né, chutando balde. Breaking Bad quer dizer, a forma mais nerd de se falar Breaking Bad é indo pro lado sombrio, sabe? Se tornando mal. Pior. E é isso que foi acontecendo com ele até certa parte. Né? E é totalmente natural, não é só com ele, com qualquer um pode acontecer isso, cara. Então, humanamente. A série fala sobre ele, ele vai explicando a química descreve ele. A química é o que? É o estudo das transformações, de uma transformação quando é. Ele fala isso dando aula, ele fala uma transformação. Primeiro episódio. Isso, as transformações, quando elas são lentas, você mal consegue perceber. A coisa vai se transformando devagar e você não está percebendo. Porém, quando há um choque muito grande, há uma explosão. E a gente vê as duas coisas da série. A série toda é dele se transformando lentamente, lentamente, esmiuçadamente, falando ali, você entendendo ele se transformando, e os rompantes explosivos dele que dava do nada. Né, cara? O modo berserker. É, ligar o modo berserker, como eu digo, né, cara? Vamos falar aqui da história do Breaking Bad. Fala. Atenção. Spoilers na cara. Por favor, quem tá aqui sabe que vai ter. Galera, spoiler de Breaking Bad todas as temporadas. Por favor, quem não. Isso ao fim. Quem é um maluco que não assistiu Breaking Bad ainda? Para. Desliga isso aí. Para. Hadouken pro Nelson. Caralho, fatality no Nelson. Velho. Tá foda. Para. Quem não viu ainda, para, pelo amor de Deus. Honre as suas calças nerd, seu óculos nerd, sei lá, e vai lá, senta, assiste. Você não vai se arrepender, eu te garanto. Depois tu volta pra assistir aqui o resto. Depois você volta pro resto aqui. Fala, por favor, traga uma sinopse aí de Breaking Bad. professor de química do barulho. Se bem que agora você tem que falar um pouco mais lento, porque mudou a propaganda agora. Tipo, agora tá, a abertura tá até mais lentinha. Mais. Cara. Mudou, cara. Eu pensei até aquela música do Tiro na Pesada no fundo, mas. Essa? Nossa. É, não é? É. Bom, o pessoal vai fazer aquela. Here is us! Essa também. Cara, essa música aí, essa música, ela me lembra o Tira da Pesada e me lembra as bailarinas do Faustão dançando. Nossa, velho, caralho. Muita essa cascação com as bailarinas. Pô, começo dos anos 90, essa porra. Não, mas falando, vamos lá. História de um professor de química e com um segundo emprego, né? A lá, marido de Rochelle. Que descobre em determinado momento da vida que ele tem câncer, um câncer que não dá para operar. Ele já tá bem avançado esse estágio desse câncer. Ele só ia deixar dívida para a família dele. Então ele resolve, em teoria, né? Ele resolve parar. Não, vou ajudar minha família, vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Ele vai e começa, usando os conhecimentos dele de química, ele começa a vender droga, vender metanfetamina, e aí começa a história toda. Ele... A história vai crescendo conforme ele vai se envolvendo com os grandes distribuidores de droga, né? É essa parte da história que é legal. Você vai vendo um personagem pacato e se transformando aos poucos, porque ele vai convivendo com o mal, ele vai convivendo com o crime, aquilo tudo, e aquilo vai se tornando, de certo modo, normal para ele. Há um certo receio dele, mas ele vai se transformando e vai começando a gostar daquilo. Isso. Tem uma coisa que vai falar bem antes de encaixar bem, eu não vou falar agora. Mas é a sinopse da série, e a gente pode aprofundar mais na sinopse, porque além disso tudo, são coisas que eu tava pensando. Ele é um professor de escola, né? Porque a vida dele ali era, vamos dizer, uma vida medíocre, né? É. Porque quem vê, ele tem dois carros, ele tem uma bela casa com piscina, tem uma família normal, mas para um padrão americano, aquilo é uma vida medíocre. Ele é um gênio. E ele é um gênio. Ganhou o prêmio Nobel. Ele é um gênio. Ele tinha uma empresa com dois amigos, ele vendeu a empresa por 5 mil dólares para poder ajudar a família, que a família estava na merda, provavelmente estava grávida. Ele tem uma mulher, um filho que tem paralisia cerebral, e nasceu uma menina. Tá, ou seja, tem um bebê. No início da série, isso. Né? Ou seja, um bebê tá vindo. E ele descobre esse câncer, e o sistema de saúde nos Estados Unidos é foda, cara. Tu tem doença, se tu não tiver dinheiro pra pagar, tu vai morrer. Não tem saúde pública. Não tem SUS lá, não. É sério, não tem mesmo, não. Não tem SUS, não. Então, aí é isso. Ele sabe que ele vai. Pra ele tentar se manter vivo um pouco mais, é caríssimo. Ele sabe que ele vai morrer. Porém, para ele tentar se manter um pouco mais tempo vivo, ele é caríssimo. Aí ele vê, eu tenho um filho que tem paralisia cerebral que precisa ir para a faculdade. Eu tenho uma filha recém-nascida. E eu não estou deixando. Eu estou deixando dívida. Eu poderia estar bilionário com a empresa que eu criei, só que eu abri mão. Ou seja, são coisas batendo na cabeça dele, né? Aí tu vê as festas de família ali que aparece ele, a Skyler, a mulher dele, aparece o Hank, o cunhado, a Marie. Você vê que o Hank. Aí uma coisa que eu sentia muito no Walter, sabe, também, é que o Júnior, o filho dele, tinha uma admiração muito grande pelo Hank, sabe, e o Walter se sentia meio deslocado com isso, porque o Hank era o tio fodão, se você pensar, você é um pai, professor, e você tem um filho adolescente quer ver coisa explodindo, aí chega o teu tio fodão da polícia, bota um vídeo pegando bandido na rua, dando tiro, caramba. Pega uma arma, coloca na mão do moleque. É, você, o pai que é um professor de escola pacato. Pacato, ele se sente, porra, isso era mais uma coisa nas costas dele, né, galera? E aí ele falou, pô, não preciso. Aí nessa o Hank chamou, vamos ver como é que é. E ele vai no laboratório de metanfetamina apreendido e vê ela saindo de lá, o famoso personagem Jesse Pinkman. Né? Que foi o aluno dele. E aí ele fala, cara, depois ele procura o Jesse, ó, você conhece o negócio, eu conheço a química, vamos trabalhar junto, eu preciso de dinheiro. né? Começa. E assim começa a série, né? Por que maneira, que coisa mais nobre do que você entrar pro crime, uma coisa que você não quer, você nem não queria. A princípio. Não. Não. Na hora ali, ele tava forçado aquilo. Ele era forçado aquilo. Era o único meio dele de conseguir dinheiro. Então, a princípio. A princípio, ele não gostava daquilo. Não, eu diria que até o final da primeira temporada ele não gostava daquilo. É, no entanto, teve na partida. Se não me engano, a partir da segunda temporada ele fica ali meio, poxa, não, eu acho que eu não vou continuar, eu vou sair, não vou produzir mais. É, porque ele tinha colocado um valor, ele tinha estipulado um valor, né? De 700. Era a meta. E a meta que ele precisava. E lembrando que ele recusou ajuda. É, porque ele recusou. E outra coisa dele é que ele é muito orgulhoso. E desde a primeira até a última temporada se mantendo orgulho dele. Orgulhoso e machista. Ele é muito orgulhoso e machista, né, cara? É, por isso que a gente se identifica, porque ele é um homem, sabe? Exato. E muito desse orgulho dele acaba prejudicando ele durante a saga. Cara. É, não, cara, e outra coisa que a gente vê uma coisa nessa série, cara. Walter White, ele, cara, foi o que o Marvel Thiago falou pra mim. Ele tem um toque de merdas, cara. Todo lugar onde ele passa, dá merda. Não dá pra. Dá merda pra todo mundo. A dele ele consegue resolver. Isso. Os outros se fodem. Tá toma. Todo se ele encostar em você, já é. Dá merda. Te medalhou, cara. Pode declaração ou já? Aonde ele passa desde a primeira temporada, cara. Aonde ele passa. Aí na primeira temporada é aquela história dele. Fazendo e a série, cara, é muito. Você vê o esmero da série, cara, porque as câmeras, sabe? Você já parou nas câmeras. Não é só uma câmera. Tem uma câmera presa na escova quando ele tá limpando a parada. Isso, tem uma presa câmera na cabeça com ele andando. Tem aquela foto, aquele picture épico, sabe? Dele de cueca no deserto apontando uma arma. Pô, a câmera saindo de já começa assim, já. Porra, cara. Isso, cara, é uma coisa que é típico de cinema, sabe? Mas o cara trouxe pra série essa maestria, sabe? Esses detalhezinhos, esses detalhezinhos que a beleza das coisas tá sempre nos detalhes, cara. Com certeza. E ali eles usaram e abusaram dessa questão dos detalhes. Sem contar as metáforas. 1 milhão de metáforas que você encontra aí como a teoria das cores, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, né, cara? Todos os números que aparecem que tem relação com isso, com relação com aquilo. E a galera da internet também cria muita coisa. Viaja muito. Tem muita viagem na maionese. Mas tem muita coisa que é proposital, cara. E isso é não é uma coisa que foi por acaso, sabe? Ele não tá de roupa vermelha porque Porque ele pegou no guarda-roupa. Tem um motivo pra ele estar com aquela roupa vermelha, tem um motivo pra Marie estar com aquela roupa púrpura, tem um motivo pra Skyler estar com aquela blusa azul, tem um motivo pro Jesse estar com aquela blusa amarela. Tá tudo conectado, tá tudo certo, cara. Tá tudo pensado, cara. Isso é uma série, cara. Ele não fica. Vai jogando pessoal. Tá tudo amarrado. Tudo amarradinho. Eu vi uma entrevista do Aaron Paul, que é o Jesse Pinkman. Ele disse que no roteiro só tem 1% de improviso. Até os Yo e Bitch estão escritos no roteiro, por falar. O que é uma visão um pouco diferente do cinema que a gente está vendo agora, fazendo sucesso agora. Porque atualmente no Brasil, o cinema está se destacando pela fuga do roteiro. Exato. O roteiro está dizendo assim, tu tem que dar a entender isso. Aí o ator tem a liberdade de expressar aquilo de forma que fique bem corriqueiro. Cara, mas isso eu acho que não é uma coisa ruim. Não, não é. Não é uma coisa ruim. Eu tô falando que os dois lados bons das duas coisas. Ah, entendeu? Lógico. Porque no Brasil tá bom assim, sabe? Ficou ótimo. Tá ficando ótimo. Dá de Deus. Tu vê o Tropa de Elite aí. O Tropa de Elite não fala cada um que se vira. Fala cara cachorro, toma sua caceta. É, entendeu? Pica das galáxias. Aí não fala o problema agora do novato. A pica do aspira. Ou seja, não tá escrito isso no papel, sabe? E no Breaking... Mas foi bem. E no Breaking Bad, todas aquelas coisas... Yo, bitch, sei o quê... Tá tudo escrito, mas tá ótimo também, cara. Ou seja, o roteirista, o escritor é foda. Muito bom, né? Entendeu? E outra coisa é, eles começaram com uma equipe e terminaram com a mesma equipe, cara. É um trabalho louvável, cara. Isso é difícil, né? E teve a greve dos roteiristas no decorrer do caminho. Ou seja, a galera começou e continuou. Mas eu acho que, eu não sei porquê, mas assim, eu vejo muitos sites de internet. Eu acho que a série começou a bombar mesmo a partir da quarta temporada, assim, na internet. Na internet. É, quarta temporada. Realmente. Na quarta temporada você só via Breaking Bad, cara. Caraca, Breaking Bad é isso, Breaking Bad é aquilo, porque eu acho que antes da quarta temporada você quase não via falar de Breaking Bad. É porque as pessoas já assistiam, né, cara? Mas aí veio aquele furacão, porque chegou a quarta temporada foi um monstro, cara. Isso, exatamente. Você olhou assim e falou, você chegou até o final da quarta e falou, caralho. E foi o que aconteceu comigo, pessoalmente, eu comecei a assistir a série, pra mim era uma série como qualquer outra, de um drama de um cara, tá, assisti a primeira temporada, pô, legal, assisti a segunda temporada, tá legal, quando chegou na metade da terceira, o caralho. É isso aí, pô, porra. Eu já fiquei maluco na primeira. Tu começa a tremer com o episódio, tu começa a suar frio. Porque caralho, você tava achando, a primeira e a segunda temporada pra mim era só mais uma série legal, só isso, era uma série legal. Sabe o que me prendeu no Breaking Bad? O que me fez assistir? A princípio tava assim. Mas, cara, as explosões berserker dele, cara. É verdade. As porra louquice do. Cara, a primeira vez que ele foi no Tuco bater de frente com o Tuco. Cara, aquela cena foi épica. Sabe o que é épica? Foi foda. Não, e uma coisa que era usado no Breaking Bad pra deixar a galera maluco era essa porra de mostrar final de episódio no início. Isso. Cara, isso detonou. Foda. Foi a segunda temporada, foi a terceira, que todo foi episódio segunda, começava com a piscina. Foi a segunda temporada. Maluco, tu fica, caraca, eu sei que a coisa que tu olha, urso é esse, cara. Olha, tu via a casa, tu sabe que era a casa dele, tu via corpos, tu via urso, caralho, o que que houve? O que que aconteceu? Todo episódio passa e não explica, tu... que merda. O Tuco, ele apareceu no final da primeira? Apareceu na primeira temporada e morreu nos primeiros episódios da segunda temporada. Isso aí. E a gente vê que também, além disso, né, o porque o Tuco era um grande traficante da parada, né? Que a gente achava um traficante maluco, e a gente vê o Walter fazendo, né? E aí o Hank, que é o cunhado dele, começou essa disputa ali foda, né, dentro da família, sabe? O Hank, o cara da narcótica, do DEA, ele lá procurando, pô, quem tem uma metanfetamina nova, eles produzem metanfetamina, né? A gente esqueceu de falar, que é uma droga muito potente nos Estados Unidos, que causa, pô, vicia muito rápido, destrói muito rápido, né, cara? É o crack daqui. O pior, não. De uso, né, que você tá falando. De resultados e uso, assim, né? Porque metanfetamina é uma coisa que tem que... como o próprio Jesse diz, é uma arte. E crack qualquer um faz. Crack é lixo, entendeu? Qualquer um faz. Agora, aí você vê, sabe, porque ele fez as metas das ruas, tinham o quê? 70% de pureza? Quando chegava isso, tá bom, é isso aí, né? Ele chegou, um cara, doutorado maluco de química, me faz uma droga 90%, 99%. Num trailer, no deserto. Cara, a droga chegou na rua, vassalou. Mas é pura. Cristalina. Uma coisa que eu não via entender na série foi essa questão se a droga dele começou com os benditos 99%. Começou alto? Começou alto. Não, começou boa. Começou muito 99, boa. Começou alto. O Jesse, a primeira vez que o Jesse olhou, ele falou, cara, isso aqui é... É cristalino, é. Aí sabe como é que eles descobriram? Porque lembra aquele camaradinho que andava com aquele meio coreanozinho? Que é o que é o efeito? É o malucão. Então, quando o primeiro lá que andava com aquele. Que ele andava com. Logo, que era como se fosse um olheiro lá da polícia. Isso. Quando o Hank vai. Quando eles encontram o carro desse cara no deserto, o Hank fica mexendo no painel e ele acha. Acha uma droga. Aí manda pro laboratório. Acha a máscara e acha a droga. Isso. E manda pro laboratório. E foi a primeira remessa que eles fizeram. Isso. Claro, é isso aí. Tá aqui, ó. Tipo assim, 99,1% de polícia. O Hank disse que o próprio químico da polícia falou que não conseguia fazer aquilo. É isso mesmo. Tá certo. E você ficava tenso, porque você vê o Hank e o Walter. amigos, né? Eles eram amigos de família, assim. E por outro lado, o Hank caçando o cara que fez aquela droga e cada vez chegando mais perto. E você, caraca, ele tá chegando perto. Vai pegar. Quando ele pegou a máscara, da máscara, ele ligou na escola. E daí foi pra escola. Do... E tu, caraca, ele sabe dessa. Só que aí ele. Aí ele vai. E, porra, não, é o Walter, cara, porra, meu cunhado, não, ele não tem nada com isso, deve ser o... Ele nunca cogitou ser o Walter. Não, nunca cogitou. Não, cara, e a princípio ele tava caçando o codinome dele. Não, porque antes não tinha codinome. Não, quer dizer, tinha. Tinha, porque ele teve que começar. Ele teve que falar um nome fictício. Fictício, que ficou Heisenberg, né, que é um grande químico. Um químico muito famoso, né? É o nome pepino também que eles estão usando. E esse nome, cara, Heisenberg, se tornou uma lenda nas ruas, né, cara? A droga Mito. Heisenberg, né? Droga Heisenberg. Era até musiquinha? É, é. A balada de Heisenberg, né? Cara? Então, no final da música, esse cara já tá morto, só ele não sabe. É, ainda não avisaram. Então, muito foda. Cara, e aí a gente vê no final da primeira temporada isso. Ele lá vendeu a droga, pô, conseguiu dinheiro, mas, cara. A que preço? Tá negociando com o maluco, que é o Tuco. Louco. Cara, o episódio que eles foram pra casa do Tio Salamanca, no meio do deserto. Cara, o cara... A família. Cara, o cara tava lá... Aquele Heisenberg, demais. O Heisenberg armando um plano quase infalível pra matar o Tuco e se livrar daquela. Que eles estavam no apuros ali, cara. É. Eles estavam desesperados. A gente vai morrer, cara. Esse tiro... Qual é o Tuco? O Tuco é maluco, cara. A gente vai morrer, cara. Fuzil na mão, né, cara? E ele botou aquela a ricina na comida do cara. Porque o cara, devido ao Heisenberg, o D.A. chegou lá no quartel-general dele e desmantelou tudo. O Tuco ia voltar pro México, mas ia carregar ele dois pra fazer a droga e vender no México, né? Só que aí levou pra casa dele como refém, né? E começou a dar aquela merda. Ele tentando envenenar e ficou aquela tensão, cara, esse do velho com o dedo na. Com o dedo na. Eles estão me zoando, tio! Você não gosta dele, tio? Cara, foi muito foda. Cara, foi muito foda. Esse episódio foi muito foda. Você pensa, você viu o Jesse cagando de medo. Não, no começo, o tio tava batendo no sino toda hora. Aí o tio, ó, o Tuco. Tio, eu já falei que primeiro come eu, depois o senhor. Super foda. Aí quando o Tuco ia comer, aí. Tio, eu já falei. Primeiro eu. Depois você, tá bom? Aí ele ia comer de novo, ó, tio. Caraca, foi muito agoniado. E você vê eles dois ali, a cabeça. A gente mesmo vendo, a gente fica tenso. Não, cara, tenso, vai comer, não vai comer. E depois daquilo tudo lá, que ele consegue fugir, o Hank tá um passinho atrás deles. Lá, cara. Logo que eles conseguiram livrar a cara, o Hank chegou e travou e matou o cara. O Hank passou a série toda apenas um passo atrás do Heisenberg, cara. O Hank ele é muito foda, cara. A visão que ele tem é incrível. Isso. E a gente vê também, já nesse momento a gente já viu que o Jesse tá ali pra se ferrar, cara. Com certeza, velho. Porque na primeira temporada ele ia morrer. A ideia dos produtores era o Jesse ia morrer, o personagem do Jesse ia morrer, que ia ser o catalisador do Walter White se tornar o cruel. Ruim, né? Mas o personagem teve uma química tão boa. Olha, eu não sabia disso. Era verdade, ia morrer. Mas o personagem tinha uma química tão boa. O Aaron Paul e o Bryan Cranston interagiram tão bem juntos, cara, que vão manter esse garoto, vão manter esse personagem. E manteve, né? Poderia ter sido mais feliz que isso, cara. Com certeza. Porque ele se tornou parte integrante da série. Ele se tornou. No final da série, ele era a pessoa por quem todos nós torcíamos genuinamente. Exato. Sabe? É aquela pessoa que todo mundo fala, pô, esse cara tem que se dar bem. Não, mas ele só sofre, cara. Porra, isso que eu ia falar, cara. Porra, ele sofre muito, cara. Porra, demais. Não, quem tem que apanhar é sempre ele, né? Caralho, porque ele é na frente. Ele é na frente da parada. A parte que o Hank destoura a cara dele, ele fica. Cara, não, essa cena, se eu não me engano, foi na segunda temporada, ou terceira? Foi na terceira. Cara, o Hank encurralou o Walter e o Jesse dentro da van. A um passo. Batendo. E tu ali vendo, cara. Cara, que série faz isso com a gente, cara? Você ali vendo o Hank do lado de fora batendo o Walter desesperado. Ali, cara, o que eu vou fazer? Não, vê se não, dessa vez vai. Dessa vez não tem como chegar. Tu fala, cara, agora ele vai descobrir. Aí, o Walter, outra coisa incrível do Walter, além do modo berserker, cara. É a inteligência desse filho da puta. O cara é foda. Cara, manipulação com as pessoas que ele tem. Manipular. E aí você via as. Porque não era só o fato de. Tá bom, é uma coisa nobre, ele estava falando pela família. Mas, cara, ele estava se sacrificando pela família. E ele estava ferrando a relação dele com a família também nesse sacrifício. Porque, e todos em volta dele. Porque ele chegava tarde em casa, a mulher queria saber onde ele estava, ele não podia dizer. Aí ele estava inventando um milhão de mentiras, uma mais maluca que a outra. Né, cara? Você via ele mentindo. Chegava um momento, você vê ele mentindo, você... Caraca, cara! Para de falar, cara! E você via que ele usava desculpas, algumas desculpas, você sentia que era pra ele mesmo. É. Algumas desculpas era pra ele mesmo. Até ele achar a desculpa pra ele mesmo, que foi a frase do... Se não me engano, do Gustavo. Do Gustavo, que falou pra ele que você tem que cuidar da família. Exatamente, o Gustavo, não foi? Você tem que prover a família. Você tem que prover a família. Mesmo se ninguém quiser, você tem que prover. Não importa se você é adorado, se você é respeitado ou se você é amado. Você tem que prover a sua família. É isso aí. Aquilo foi o mote que fez ele se pesou naquilo pra ir em frente. Ficou. Né? E nessa cena maluca, cara, a gente viu. Porra, que o Walter, cara, ele tava começando a perder os escrúpulos dele. Porque ele tava mentindo, ele mentia pra mulher, mentia pro filho. Ele nessa cena, ele teve que ligar pro advogado. Não, mas isso daí, eles ligaram pro hospital pra dizer pro Hank... Que a mulher dele tava no hospital, porra, maluca. Ele ligou pro Sol pegou a secretária dele. Nessa altura do campeonato já aconteceu a cena da tartaruga explosiva? Já. O Hank ficou maluco, ficou. Cara, a gente via, porque Breaking Bad, não é só. Eu sou tortuga. Tem uma manchete explodindo ali, é foda. Manchete. Cara, aí tu viu o drama. O bom que você viu o drama dos outros personagens também, cara. O Walter tava nessa, enveredando, o cara vendo no lado sombrio. Aí tu via a Skyler, que é a mulher dele, que é uma mulher que era uma mulher forte. Eu acho que o Walter também era um pouco. Cara, o Walter tinha muitas coisas nas costas dele, sabe? Eu acho que ele se sentia um pouco submisso à mulher dele. Vocês não achavam isso dava, no começo? Dava pra entender legal. A mulher dele era o machão, sabe? Era o machão da só da casa. Que a mulher dele era uma tremenda uma vagabunda. Eu também não gostei disso, mas. Porra. Não, mas cara. Eu não gostei. Ela tem um espírito. Eu não enxergo ela... desculpa pra ela fazer aquilo que ela fez com ela. Na verdade, não, ela tem um espírito. A Skyler, ela tem um espírito de 90% das mulheres, que é o quê? Vingativa. Vingativa, cara. As mulheres nossas ouvintes vão ficar putas agora. Não, acho que não tem, porque o cara tava mentindo pra ela. Pode ser que ela tenha estipulado. Ela tinha prospectado que ele estava traindo ela. Ela não tinha uma certeza, ela sabia que era mentira, porque ela vai lá e. Porra, mas, cara, pra que ele tá mentindo? Eu fiquei puto. Eu não gosto disso. Eu fiquei puto com as caras com a disso. Não, tem muita gente que entendeu. Mas foi o seguinte: ela. Como pode dizer? O que ela prezava mais no Walter é a verdade. Porque você pode perceber que toda hora eles ficam... Ah, você é um mentiroso. Eles usam muito a palavra mentiroso como um grande... Ofensa. Uma grande ofensa. Isso. A quebra. Pra ela, o principal vindo do Walter era a verdade. A confiança. Primeiro episódio, a pior coisa que você pode me fazer é me deixar de fora. Isso. Ela falou isso. Falou isso no primeiro episódio. Mentir pra mim, deixar de fora. E pro homem, não é pra ele, pro homem, ainda mais ele, que é tão homem, assim, tão machista, orgulhoso, a pior coisa que pode acontecer é a tua mulher te trair com outro cara. E tu sabe, tu lembra qual é o nome desse episódio? Lembro. I have IFT. Isso. I fuck Ted. Que Ted e ela falou dela. Isso pra ele no final cara, do episódio. Isso que eu caputo, cara. Cara, isso aí me deu ela, ódio. Ela, quando ela acabou ódio, esse episódio, cara, quando nem... acabou esse episódio, eu. Caralho, que filha da cara. Nenhum dos vilões do Walter bateu tanto nele quanto a família dele, cara. Claro. Quanto a Skyler, cara. Porque nessa época, nessa hora, cara, eles estavam naquela coisinha ali, cara, que ela não tava maluca e ele via. Ele, você tava com pena. Tava na época que você ainda ficava com pena do Walter, sabe? Porque ele tava se tornando mal. Os papéis meio que se inverteram. Por exemplo, no começo você torcia muito pro Walter. Isso. Torcia muito. Pelo menos eu. Todos. Mas chegou um momento, não, cara, o Hank tem que pegar esse filho da puta, cara. Porque ele não tinha se tornado filho da puta. Porque é o seguinte, ele tinha que andar em frente com as coisas dele. Tava fudando tudo que ele tocava, virava merda. Aí, mas pra seguir em frente, cara, olha só, é a história, cara. Você entra no meio do crime, você não importa, você ele é o fabricante de droga. Meu irmão, não quer dizer, não é igual trabalho, que você é um médico e você só vai ser médico. Você é um traficante de droga, você é um traficante? Produtor? Produtor. Mas, cara, você vai ter que fazer tráfico, você vai ter que matar muitas vezes, você vai ter que fazer 1 milhão de outros delitos que estão se interconectando com o delito principal. E pra isso, você vai ter que fuder todo mundo. Você vai ter que ser o filho da... Não tem bonzinho no crime. Não tem. Todo não cara tem do crime é filho da puta. E nessa altura do campeonato também foi apresentado os irmãos Cyborg e Salamanca. Isso, porque mataram o Turbo. E como já a gente já viu na quarta e na quinta temporada, que essa família. Família é tudo. A família Salamanca. Salamanca. Eles prezavam muito a família. Né, cara? É aquele negócio de Godfather, né, cara? É. Então, a cena do molequinho lá, eu quero que ele morra. Caraca, rapaz. Ah, você quer que ele morra? Quer? Vem cá, pega a cerveja ali pra mim. Caraca, cara. É assim, então. Aí, os dois pareciam dois Terminadores, dois T-800. É verdade. Aí uma das cenas. Expressão, aí né? o Hank já tava em cima. Só que antes disso. Porque, como é que acabou a segunda temporada? Cara, a gente vai confundir muito a primeira e a segunda aqui, cara. Isso é uma coisa que eu ia falar. Não vamos se ligar à cronologia, tá. Porque não tem não jeito, dá. Não tem tá. Como, cara. Tá, a gente vai se confundir aqui, não tá tem bom. Jeito. Então, e nisso. Calma aí, cara, não tem mais tempo. Porque nessa que apareceram esses dois, já tinha 1 milhão de coisas acontecendo, 1 milhão de personagens. Teve o Sol, o famoso Sol Goodman, ótimo, né, cara, o advogado, personagem, né, cara? Que parece com o Kevin Costner. É igualzinho o Kevin Costner. E ele mesmo ele falou que, cara, ele é incrível, era o cara que. Nos Estados Unidos tem advogado. Cara, lá o advogado pode fazer aquilo da propaganda. Quer dinheiro? Aqui eu te dou dinheiro. Lá eles podem fazer isso. Aqui não podem, né, cara? Negativas. Que dá multa, se bobear da cassação. Repressão do veículo. Da, não, não. Da carteira mesmo, filhão. Então, carteira. Isso, tá carteira da ordem tá caçado. É. Então, e além disso, entrou um poderosíssimo personagem aqui, porque era o Tuco, o grande vilão. Quando o Hank matou o Tuco, quem virou o grande vilão? O Walter precisava continuar vendendo as drogas dele, mas ele precisava de um distribuidor. E o Jesse tava na merda, né? Porque o Hank descobriu que foi que o Jesse ligou e meteu a porrada no Jesse. Ah, arrebentou a cara dele. Isso. Aí a gente descobriu da existência de um cara maior, uma divindade praticamente. Mas tava escondido nas sombras. Estava acima de todos, ninguém sabia que existia. O famoso Gustavo Fring. Gus Fring. Dono do Polios Hermanos. Carlos Irmão. In the little village where I was born, life moved at a slower pace, yet felt all the richer for it. There, my two uncles were known far and wide for their delicious cooking. They seasoned their zesty chicken using only the freshest herbs and spices. People call them Los Pollos Hermanos, the Chicken Brothers. Today we carry on their tradition in a manner that would make my uncles proud. The finest ingredients are brought together with loving care, then slow cooked to perfection. Yes, the old ways are still best at Los Pollos Hermanos. But don't take my word for it. One taste and you'll know. Ele é o vilão aterrorizante, aquele cara. É um vilão aterrorizante. Porque ele não é um tucu. Tuco é maluco, O Tuco dá medo do jeito dele. Mas o Gustavo é pior porque você não sabe o que ele vai fazer, o que ele está pensando. Um cara frio é muito pior do que um maluco que quer atirar em todo mundo, cara. Você não sabe o quão cruel ele pode ser, cara. E ficou nessa do Walter procurando tentar se juntar com o Gustavo, né, com o Gus, e conseguiram finalmente. Aí a gente começou a ver todo o esquemão do Gus Fring, né, cara? E fomos apresentados também ao famoso cartel. Ao famoso cartel, porque o Gustavo, ele era o líder, né, de metanfetamina daquela área ali. Aí quando a droga Heisenberg começou a fazer parte do movimento dele, aí ele começou a. Mas a gente começou a ter problemas com o cartel do México. Do México. Cartel. Eram vários drug dealers, né? Vários traficantes que se uniam, né? Ele começou a ter problema com esses caras. Ele mesmo fala, ó, a situação com o cartel tá ficando insustentável. Isso. E ele é um cara que ele é sempre polido, sabe? Ele tá sempre tentando... Cara, e é incrível você ver as relações do Walter com ele, cara. Porque o Walter, ele nunca tá satisfeito com as coisas. Nunca. Ele já tinha conseguido o dinheiro que ele queria. Por que ele não parou? Não. Tá certo que ele não podia falar parei, sabe? Não podia. Não dava, ele já não tava... Dava. Mergulhado naquilo, né, cara? Mas você via ele sendo obrigado a seguir em frente, e quanto mais obrigado a seguir em frente, mais filho da puta ele tinha que ser. E você via que já começou o lance da satisfação em fazer aquilo. Por exemplo, quando o Gustavo apresenta o laboratório pra eles poderem cozinhar, ele ficou fascinado, tipo, caralho, isso seu laboratório agora. Ele gostava daqui. A química era a alma dele. E, cara, ele finalmente... Ele é aquele cara que era o professor... Que era lavador, que era caixa de loja. E, finalmente, o negócio que ele fazia, ele era o melhor no que ele fazia. Ele se sentiu muito bem na posição que ele estava ali. Era uma coisa que fazia muito bem. E aquilo, coincidentemente, ele foi ver... O câncer dele entrou em remissão, cara. Então tá tudo dando certo. Cara, o câncer dele entrou em remissão, cara. Por quê? Porque aquela vida de filha da puta, aquela coisa toda tava dando. Foi um ciclo vicioso, sabe? Aquela vida de merda era uma vida. Uma vida, entendeu? Tava dando ânimo. Tava dando ânimo pra ele continuar vivendo, cara. Como é que a gente vai julgar o cara assim, sabe? Tá certo que ele fez muita coisa, mas, cara, é difícil você julgar um cara assim, né, cara? E antes de a gente continuar julgando aqui o cara, né, que a gente tá julgando, vamos para os nossos... Tá na hora do pão! É o nosso pau, cara. Breaking Bad. Muito bem, amigos, vou começar o meu pau. Vou dar o meu pau aqui. Pau? Na verdade, eu não vou dar pau pra Breaking Bad, cara. Breaking Bad é... De novo, cara? De novo, você não de deu novo. Pau pro Caverna do Dragão, agora não vai dar pau. Se eu não dei pau pro Caverna do Dragão, agora mesmo que eu não vou dar pau pra Breaking Bad. Pô, tu tá bonzinho, eu cara. Pensei tá muito, cara. Bonzinho, eu pensei muito, cara, mas... Não tem, cara, Breaking Bad, tem cara. Pau, não, cara. Cara, tem série que tu fala, pô, isso não. Pô, tem série que fala, pô, isso aí... Pô, esse cara não podia morrer. Pô, isso não, mas, cara, Breaking Bad não tem, cara. Breaking Bad é perfeito, cara. É perfeito. Ao que se propõe, é perfeito, cara. Sabe? Tem outras séries que te empolgam mais em algumas coisas. Conhece lutas, a gente gosta de lutas. O Breaking Bad não tem luta. Mas é o que se propõe, aquela história dramática do cara que você vai aprendendo a desgostar dele. Sabe? Cara, é perfeito, cara. Sem pau pro Breaking Bad. Meu pau vai pra quantidade de pessoas feias, horrorosas que tem nessa série. Cara, puta que pariu. Todo mundo é muito feio, cara. Não tem mais bonito em Breaking Bad. Cara, não tem. Eu tava discutindo isso com a Rafa. Não, mas é que são pessoas normais, cara. Pessoas normais. Tem pessoas bonitas também, cara. No Breaking Bad, todo mundo é muito feio. Tipo, da Cruz, o Pickman tirando a camisa. Parece um ET. Parece um lagartixa. Às vezes dá um close na cara do Walter, cara. Parece aquelas rugas estufando na tua cara. Até a gostosinha que o Pickman traçou é mais ou menos. Porra! Não. Caralho, mais ou menos. A Skyler parece irmã do MC Queixada, cara. Cara, todo mundo é muito feio nessa série. O rei que é o Xandão careca, cara. A minha mais bonitinha é aquela que. A segunda. A menos feia também. Ela também não tem nada demais, cara. Todo mundo é muito feio, cara. Pau para os personagens horrorosos em termos de beleza do. Sabia que a atriz da Scarlett já foi considerada uma das mais sexy dos Estados Unidos. Ah, tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Não, não, sério, isso mesmo. Sério, com aquele queixo todo, com aquele carão de travesti. É isso aí. Puta que pariu, cara. Pau para ver para as pessoas. Caraca. Bom, o meu tá na hora do pau vai pra aquela, pra aquele um episódio específico que a Skyler tenta. Na verdade, é uma saga. Começou quando ele contou pra Skyler sobre que ele tava produzindo metanfetamina e tal, e ela descobriu e tudo mais. Isso aí não dá mais pura qualidade. E também o episódio que ela começa a se envolver com ele. Tipo assim, não sei se ela cai numa realidade virtual, sei lá, se ela começa a tentar meio que acreditar que ele realmente... Ah, eu lembro dessa fase. Ele realmente fez aquilo por algum motivo nobre e tudo mais. E eu achei meio estranho que, por exemplo, ela chega lá pro Saul Goodman, como é que você tá lavando o dinheiro dele? Ah, não, ele vai abrir uma loja de laser, de pistolas a laser. Tipo, porra. Não, mas eu acho que ela tava no que vamos, vai que a gente vai fazer merda, vamos fazer merda. Vamos fazer merda direito. Tudo bem, tinha veio muita relação, mas acho que a esposa dele se meter nessa história. Mas é isso, ela sempre foi assim, ela sempre foi o chefão da família. É o pau, né? É o pau. Enfim, eu achei meio escroto. Tipo, pensando aqui, cara. Vamos lá, eu não tinha pau nenhum. Agora apareceu um pau. Agora apareceu um pau. Não, não, pau, não dá pau duplo, né? Caralho, vai dar um pau duplo. Não, um é pro personagem que vai começar assim, não gosto. O filho dele, meu Deus, cara. Ah, falar. Velho, é muito enjoado. O maluco não é chato. Não, cara. Não, o cara é chato, velho. Ele me lembra também aquele personagem do South Park lá que conta piada também. Que Jimmy! O Jimmy. Ponto de paralisia do personagem, mas ele tem. Não, mas pelo que eu soube, ele tem paralisia cerebral. Tem paralisia. E pra fazer interpretar o personagem, ele teve que treinar muito, porque ele também não conseguia falar direito, muita coisa. Caraca, andar de muleta. Não, ele anda de muleta mesmo? Não, ele não anda de muleta. Ah, tá. Ele teve que aprender a andar de muleta. Ah, entendi. Então, meu primeiro pau vai pra ele. O segundo pau é o que eu considero. O único episódio feeling, cara, do Breaking Bad. É o da mosca. O da mosca. Esse da mosca, eu acho que é porque eles estavam tentando vislumbrar. Eu acho que quando ele fizer esse episódio, eles não sabiam qual final ia fazer, mas eles já meio que deram um gancho pra um final, que seria um final dele estar com metástase. Ah. É, então, mas não foi isso, né? Foi um episódio de filha. Tipo, você não tinha necessidade. Pode não falar que eu não tenho nenhum, eu tenho um pau. Porra, vocês estão ferrando, estão dando pau pro Breaking Bad logo? Não, deu um pau. O pau é meu, só pra quem eu quiser. O cara não tinha nenhum pau, vai do pau. Esse é pau, é meu. Esse é baba ovo também. Dei pau pra personagem, pau pra episódio, não dei pau pra série. Este pau é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Meu pau é duro. Duro pra quem eu quiser. Mas pra não falar que eu não vou dar nenhum pau pra, né, pra série e tal. Vai ser só pro fabricante da banheira lá do Jess lá, porque tomar no cu, cara. Porra. Dá bom. Não dá não, cara. Não dá não. Aquela banheira era muito ruim. Lá. Cara. Ó, teve episódio do Meatbuster, cara. Caraca, não dava, não. Aí, você vê, voltando agora pro programa, né? Você vê, o cara era um cozinheiro. Mas ele teve que matar gente, ele teve que dissolver pessoas em ácido, cara. Não, a primeira morte dele. O primeiro episódio de que o Walter matou o cara lá, ele foi muito idiota, cara. Tipo assim. Não, não foi tudo... idiota, ele. Porra, não. Cara... Não, você segurou um bagulho lá com o pé e o cara largando. Cara, que, aquela cena foi terrível, cara. Foi feito caralho, cara. Porra! Não, e ele caiu igual um patinho, né? Na história do maluco lá. É, porra, caiu... mas, cara, ele é o professor. Ele não queria matar o cara, ele é o professor de escola, cara. E foi meio que na cagada que ele descobriu que o cara. É, foi uma mega cagada. Na cagada, senão ele tava fudido. Isso aí. Não, é engraçado, cara, o Walter White é um personagem tão foda que ele sabe manipular. Ele é inteligente pra caralho, mas às vezes ele dá uma crise berserker, às vezes dá uma crise de cagão. Ele fica com muito medo, cara. Ele fica com medo das situações, cara. Entendeu? Com a parada que a gente tava falando. Isso da... até a quinta temporada. É, o negócio que a gente tava falando da comparação do louco com o cara frio, é depois que o Gus matou o cara, ele ficou vários episódios desesperado. Cagado. O que que ele quis dizer com aquilo? Por que que ele matou aquele cara? Um sinal? Mas o quê? O Gus matou o próprio funcionário dele, do nada. Aí, pô, ele entrou em desespero, pensou que ia matar ele. E Gus, olha só, não, eu cozinho pra você de graça. De graça. Não, porque o Gus vai lá se arrumando. Não, porque o Gus várias vezes, cara, já matar ele. Na terceira temporada, se eu não me engano, terminou, cara, a tensão que dava, sabe, com o Breaking Bad, tipo naquela hora que o Walter sai desesperado, sabe, pra casa, que o Gus tava atrás dele e pra matar, e ele chega em casa, cara, cadê o dinheiro pra gente fugir, cara, dinheiro. Ah, eu dei pro Ted. Caralho, velho. Aí, porra. Aquela crise de riso dele. Aquela crise de riso. O pariu foi muito maneiro. Sabe, não, ele começa a gritar desesperado. Ele não tem de repente, no meio do grito, ele começa a rir. Maluco. Enlouqueceu. Não vai, cara, não... Tu não vai, tu não pode tirar, tem que rir da situação, cara. Você ficou. E, cara, a cara da Skyler de horrorizada foi impagável, cara. Ele tava maluco, cara. Aí a cena foi se afastando e a cara dele rindo assim, ele, era como se fosse uma cova, sabe? Pra ele. Cara, você, meu Deus, caralho, cara. Cara, o Bryan Cranston, ele ganhou o Emmy do ano passado, né? Pelo Walter White. Mas, cara, ele pra mim é um dos melhores atores da atualidade, cara. Da atualidade, não, porque ele não é novo. Tá. A atualidade está fazendo sucesso agora, né, cara? Ele é foda demais, cara. As coisas que ele te passa só no olhar, sabe, né? Só no, sem falar, sabe? O jeito que ele fala, aquele jeito dele de Jesse, sabe? Jesse, Jesse. Porra, wait. Cara, run, Jake, porra, sabe? É incrível, cara. Ele é foda demais. O cast todo, ninguém ali é muito famoso. O Dean Norris, ele já, que é o Hank, ele já participou de pontas em vários filmes famosos. Mas ninguém ali é famosão. Ninguém, né, cara? Elenco barato. É, elenco barato, foda. Eu acho que Pequena Miss Sunshine. É, Pequena Miss Sunshine. Vamos entrar, então, na parte que a série, eu acho que começou a explodir. Que foi o quê? O atentado Hank, ao Hank. Hank desconfiando do Gus. Atentado ao Hank, né? Atentado ao Hank. Exatamente. Atentado ao Hank foram os dois, que foi que eu ia terminar. Que os dois Exterminadores do Futuro chegaram numa das maiores sequências da série. Não, e foi toda uma cagada, né? Tipo, bom, o universo conspirou a favor do Hank. Foi, ah, com certeza. Cara. Ah, lógico. Tipo, não foi. O cara, quando foi comprar o colete, cara, não o foi, cara, cara, toma aí, toma é aí. De brinde pra você. Ué, e isso o que tem a ver? Porra! Foi essa bala que você foi ele, cara. Como assim? Não entendi. A bala, lembra quando os irmãos porra louca lá, tipo, os pintos loucos, eles foram encontrar com um vendedor de armas lá, aí ficava perguntando, ah, vocês querem o quê? Eu tenho bazuca, eu tenho isso, eu tenho isso aqui. Cara, eu quero colete. Aí o cara falou, não, eu tô com um brinquedinho novo aí que atravessa colete. Aí ele vai, destaca uma arma e joga pro maluco. Dentro do caminhão. O cara vai, pega a bala e bota no bolso. Pera aí, o cara. Um dos irmãos, porra louca. Aí vai lá, dá um tiro no maluco e vão embora com os coletes. Certo. Quando estão começando, largando teco, teco, teco, comendo pra todo pipoco, comendo, chega o. Quando. Ele mata um dos ele irmãos. Imprensa um dos irmãos. Quando acaba, como ele largou o teco lá no rank, não conseguiu, só acertou do braço dele. Isso. Quando ele foi recarregar, quando foi puxar o outro carregador, a balinha. A balinha. Ah, é? É. Caraca, eu não lembro. Não lembro. A bala cai no chão e fica lá. E aí o que acontece? Enquanto o Harry e o Hank pegou essa... Aí o que acontece? Não, é depois... A bala que atravessa o colete. Não, aí o que acontece? Colete. Ele foi, o cara chegou lá. Tipo assim, isso eu achei muito foda. Muito fácil. Tipo... Isso pra mim não foi com expressão do universo. Assim, muito fácil não. O cara não desculpa. Não é muito fácil. Eu tô comentando assim. Eu tô falando assim. Quando ele volta pra buscar o machado, e o Hank lá, tipo, ele larga os tirinhos e vê que o cara tá de colete. Tipo assim, fudeu. O cara vai lá, pega, olha pro lado, tipo, tem uma bala. O cara vai lá, tipo, na merda, se fudendo lá. E aquela tensão, né? Dele tipo, tentando, todo o secretário botar. Cara. E o cara vindo com o machado arrastando o machado no chão. Lá e, puf, larga o teco e acaba o cara, aquela cena foi bizarríssima, cara. Eu pensei que o Hank ia morrer ali, cara. Cara, caralho, que tensão, eu, cara. O Hank todo ensanguentado, tentando botar a bala no revólver. E o cara vindo com o machado arrastando, levanta. Cara, aquilo foi bizarro. Aí um morreu, um irmão Salamanca morreu, o outro foi parar no hospital sem as duas pernas. Certo. E depois tipo assim, não fez muito sentido, porque no momento da prensa que ele tomou, foi no quadril, não foi nas pernas. Mas teve que amputar, né? Pô, mas se tivesse que amputar, não foi no... Seria amputado do quadril pra baixo. Mas eu acho que ele amputou meio que do joelho pra baixo. Não, então. foi da parte do joelho pra baixo. E eles, lembrando que eles estavam atrás do Walter. Eles chegaram a entrar na casa do Walter e ficaram esperando sentadinho na cama. Caralho, aí receberam o telefonema na hora. O machado na mão, cara. Os caras eram muito bons. E detalhe: o olho. O maldito olho do E lembrando, quem deu o nome do Walter White pros irmãos Salamanca foi o tio. Peraí. Porque quem ligou? Por coisa. Foi o Gus mandou mensagem. Polios. Porque o. Não é pro Walter, não. Pros caras, não. Pra quem? Quem ligou pro Hank? Brother, pro Hank. Foi o Gus que ligou. Tem dois caras que vão te matar em um minuto aí. Eu não lembrava. Isso daí ele. A gente entendeu isso, mas ele só foi confirmar isso lá na frente. E só pra saber, uma curiosidade também é que nessa altura da temporada. A ideia anterior era que o grande vilão fosse o tio Salamanca. Não, o Gus não ia ser um vilão. Ia ser participaçãozinha. Ia ser uma participação também. Caralho. Mas aí parece que ele negociou pra ficar e gostar do personagem dele e tal. Aí ele acabou ficando. Três personagens aqui que vingaram. Foi o Gus, o Jesse e o Mike. O Mike foi cagada do destino legal. Não, o Mike dá pra perceber nitidamente que ia ser um personagem whatever. E ele teve um peso. Dá pra perceber que ele ia ser um personagem, tanto faz. Coisas lidas na internet é fogo porque a gente não tem uma fonte. Não tem uma fonte confiável. A gente não sabe se é. Acho que isso é confirmado, essa história do Mike. Porque o coisa passou mal, né? O ator do Sol. O Sol passou mal. Aí tiveram que botar alguém pra fazer aquela cena da limpeza da casa da namorada do Jesse. Isso. Aí nisso botaram o cara lá como se fosse um capanga do sal. E gostaram aí, do cara. Aí eles já pegaram, ligaram, não era capanga do sol nada, aquilo ali era Gus. Só. Ele é um amigo, eles davam uma moral pro Sol de vez em quando, ele era capanga, carteira assinada com o Gus. Né, cara? Cara, essa parte da série aí que fica o Hank desconfiado. Não, o Hank tá desconfiado. Do Gus. Cara. Do Gus e o Walter White tentando tirar o Hank da jogada. Isso. Entendeu? E o Gus. Desaparecendo, que o Walter White também tava querendo matar o Gus. Não, o Gus tava querendo matar o Walter toda hora, né? Não, e o Walter White também tentando arrumar uma maneira de chegar perto dele pra matar ele. Isso. Só que ele não conseguia mais. Cara, essa parte aí foi muito agoniante. Eu quero invocar o poder da mesa nerd para algo que eu não entendi na série, né? Passou desapercebido. Mas que raios aconteceu pro Gus não entrar naquele carro lá no hospital? Sem sentido. Cara, sem sentido. Cara, eu não vi lógica. Não, foi simplesmente. Como é que vai? Intuição. Cara, não teve. Você ele não viu naquela, nada. Caraca, ele não viu. Por um segundo eu achei que ele tivesse visto. Eu também. Eu pensei Por um segundo eu pensei que o cara tinha superpoderes, cara. Sem sentido, o cara parou. Ah, eu pensei, fudeu, ele viu o alto, ele já tá armando, eu já, pensei assim, vai aparecer alguém atrás do alto. Eu também. Cabeça dele aí. Eu também. O cara eu vai, posso, vira. O que eu posso dizer assim, que ele pode ter pensado como o Walter. É porque o Gunny. Não, tá cara, sempre... mas ele não tinha a mínima noção que o Walter podia ter. Mas o Gunny tá sempre um passo na frente, né, cara? Assim, ele sabia que o Walter tava vivo. E ele sabia que o Walter poderia estar armando pra ele em qualquer momento. Ele simplesmente parou, sei lá, raciocinou, pensou. Não, o cara. O, pensa, não, mas para e pensa. O cara pegou, saiu de casa, entrou naquele carro direitinho, pegou, foi no lugar, fez, rodou com o carro naquele momento, que era o momento que ia acontecer. Não, agora eu não vou entrar no carro. Na hora que ele chegou, o carro olhou pra ele, olhou pro carro. Esse carro tá com uma cara diferente. Esse carro tá babado, hein? Não entendi aquilo. Cara, realmente, de fato. Ah, e isso por quê? Porque o Walter. Ele precisava do Jesse Pinkman do lado dele pra vencer o Gus. E o que, que ele teve que fazer? Envenenou uma criança. Caralho. E botou a culpa no Gus. E a gente não sabia que foi o Walter. Não, a gente ficou na dúvida. A gente só foi saber lá na frente. Cara, depois quando aparece a planta do jardim dele. Do Walter, aí. Você, caraca, o Walter, meu Deus. É. O cara tá sendo filha da puta. Ah, sabe, eu acho que na quarta, na quinta temporada, esse foi a quarta temporada já, né? É. Que tinha-se uma ideia, o público tava com uma pequena. As pessoas ficam especulando, estavam achando que iam matar o Walter White no final da temporada da série, né? Uhum. E eles achavam que os produtores estavam fazendo isso meio que pra desvincular você do Walter, fazer você ficar com raiva dele pra aceitar bem a morte, entendeu? É. Mas, cara, por mais que a gente saiba que ele é um filho da puta, cara, todos nós amamos. Eu nunca parei de torcer pra ele por um segundo. Nem eu, cara. Nem no último um episódio, não, né? Não. Um segundo. Não, na quinta temporada eu já tava com esse poder. Caraca, porque, porra, aí pergunta merda. Quando ele conseguiu o apoio do Jesse, eles pensaram com quem. Vamos, olha só. O inimigo do meu. Inimigo é meu amigo. Quem é o cara que odeia mais o Gus do que a gente? O tio. Porque lembrando que o tio ele fazia parte do cartel, do cartel, né, cara? Mas e o Gus chegou, cara, no cartel, esse episódio arrebentou tudo, cara. Caralho, botou, velho, pra fuder. Esse episódio foi. Foi histórico. Bizarro, cara, foi histórico. Porque ele tava tentando de todas as formas. O Gus tava tentando de todas as formas resolver. De uma maneira pacífica. E o cartel fechou, queria a forma. O cartel queria me dar. Eu quero. A forma não, eu quero o cozinheiro. É. Eu quero o Jesse Pinkman. Ou eu mato. Ou a gente acaba contigo. Era isso. Matou os distribuidores do Gus. Porra, o cara fez toda uma parada pra receber os caras. Os caras não foram, mandaram um ultimato de que ele. Aí ele falou: vou lá então. Foi lá, maluco, e desmantelou o cartel de Don Nelario. Cara, ele mandou um presentinho. Presentinho. Porra. Aí o cara meio que desconfiou, não. Bebe aí também, pô. Bebe aí. Já o Gus bebeu, ele, opa, tá limpo, vou beber também. Gustavo. Ah, Gustavo. Vamos beber. Tragam as ticas. Aí eu, porra. Não, porque eu pensei, porra, se o Gus bebeu, aquilo ali não é veneno. Então, eu sabia que ia acontecer alguma merda ali. E só tava o Gus, o Jesse e o Mike. Mas aí teve uma hora que o Mike. Porque o Jesse sabia que ele ia ficar, já tava com medo de ficar lá. Aí o Mike falou. Filho, não se preocupe. Ou vamos os três embora, ou não vai ninguém. Aí a gente já sabia que alguma coisa ia rolar. Mas, cara, como ia saber que o cara ia amar aquilo, cara? Aí, o vagabundo começou a cair que nem cocô, plop. Aí ele entra. Como um gentleman no banheiro, ali eu tive certeza que se eu tava na dúvida se ele era viado ou não, ali foi a certeza. Ah, não, que viado, cara. O cara sozinho dentro do banheiro. Ajeitando a toalha. Não tinha prejeito de games. Ele... Não, eu sei, cara. Isso, mas é um cara totalmente metódico, na minha opinião, né? Foi muito estranho, cara. Chamou o Raul. Quando ele botou o dedo na garganta, eu falei, caralho, meu irmão. quando ele chega, ela tá e vagabundo caindo, cara. Caindo que nem cocô na piscina. Na mesma piscina que mataram o namorado dele. O namorado dele. Que vergonha, cara. É sério, o namorado dele. É o namorado dele, pô. Então ele é gay, pô. Ele é gay, cara. Eu não acho que ele tem três jeitos. Mas ele é gay. Porque, cara. Porque quando tem aquele flashback deles dois indo oferecer pro cartel. Ele fala, quando começa a querer matar ameaçar o Gus, o cara fala, o namorado dele fala, não, mas Gustavo é meu como é que é meu cozinho, meu companheiro. Ele fala um monte de coisa, é meu companheiro. Entendeu? Aí quando ele fala companheiro, tu entende que ele. Cristinho aparece. Será? E ele sofreu muito. Mas é, pô. Mas é, pô. Sem contar que também. Na quinta temporada, quando eles entram no. Quando eles vão no. Porque eles. O Diego consegue pegar todas as coisas da casa do escritório do Gus. Tem um quadro com a foto dele abraçado com do Gus abraçado com a namorada dele. Isso, eu lembro. Bicha safada, né? E a gente tá vendo essas coisas todas acontecendo e fala, cara, Gus é demais, cara. Como, cara? Como o Walter White vai ganhar isso? Aí você viu o Gus trabalhando na mente do Jesse. Olha só. Porra, olha tudo que eu fiz por nós aqui, ó, por você. Eu vim aqui pra te trazer de volta. Não vou te dar pros caras, né, cara? E tu via o Jesse naquela dualidade do Walter, que era um mestre dele, que era um amigo, que ele sempre teve respeito, que ele nunca deixou. Se vocês repararem, ele nunca deixou de chamar o Walter de Mr. White. Sempre ele fala, aquele asshole do Mr. White. Nunca falou do Walter, entendeu? Muito respeito. Ele sempre teve respeito pelo Walter, né, cara? Mas aí o Gus começou a trabalhar. E o Walter, cara, por mais fodão que ele fosse, ele precisava do Jesse ao lado dele, cara. Nem que fosse um apoio psicológico, ele sempre precisou do Jesse, cara. O mal que ele fiava o Jesse de todas as formas, né, cara? Enxergava como um filho que não era um filho. É isso que eu ia falar. Ele dava a entender pai e filho. Ele era uma questão de pai e filho, mas... Era uma coisa de pai e filho mesmo. Era uma coisa de pai e filho. Mas ele ferrava o Jesse sem querer também. Ele não queria ferrar. Ferrar o Jesse era uma consequência do que ele tinha que fazer. É verdade. Mas o Jesse era o soldado dele, né, cara? Então ele tava na frente de qualquer problema. Era o soldado. O Jesse era o soldado. Curiosidade de cena também, lá da morte da garota. Tu viu essa também? Da Quenta. A primeira namorada. A primeira namorada. Ele iria matar ela, se eu quiser. Tava no roteiro pra ele matar ela. Na hora, eles acharam melhor não fazer isso, ele só assistir, pro pessoal não começar a odiar ele muito cedo. legal. Ele iria matar ela. Omitir também é crime, mas não, mas aí na hora ninguém presumia que não existia. É o mesmo impacto de você chegar, pô, ele viu ela, ele podia ter não, salvo, claro, do que ele chegar lá e matar ela. Ele é um filho da puta por não ter salvo ela, porque ele poderia. Ele é menos filho da puta que se tivesse matado ela, né, cara? Ah, mas foi um golpe de mestre. Então vamos para o final round de Gustavo Fring versus Walter White. Ele precisava de um cara que odiasse o Gustavo tanto, mais do que odiasse ele. E quem é esse cara? O Tio Salamanca, né, cara? Ele conseguiu fazer uma. Com aquele. Aí o Gus foi com aquele cara, aquele Tyrus. Cara, eu achava ele muito estranho, esse Tyrus, cara. Não gostava dele, não. Cara, achava ele muito estranho, velho. Sei lá, ele era meio. Porra. Ele é o outro lá que perdeu o pescoço. Porque o Gus, ele teve que chegar. Pô, o Tio é o cara que matou o namorado dele, pô. Um tiro na testa do cara, mijou na piscina e. E vira e mexe, o Gus não estava feliz dessa forma. Fala de outro jeito. Cara, aí ele sentou na frente do Tio. Começou a esculachar. Lembra do cartel? Dom Eladio, Dom filha da puta, Dom não sei quem. Murió. Murió. Aí tu viu. Caralho, ele é muito foda, velho. Ele é muito foda, tio. Salava que é muito maneiro. A raiva dele, sabe? O ódio dele, né, cara? Ele já trouxe a medalhinha ainda do. Olha pra mim. Olha pra mim. Cara, ele queria humilhar mesmo por tudo que ele fez, cara. E de repente ele começou a tocar aquela campainha desesperada. Cara, foi a única vez na série. Porque nem quando o Gus tava sob pressão lá do DEA, que chegou pertinho do passado dele, ele não perdeu o controle. Mas naquela hora que ele viu a bomba, ele deu-lhe um berro. Cara, e essa cena foi foda, porque foi aquela licença poética, né, cara? Um Gus, um tão poderoso, não poderia só explodir, virar pó. Ele teve que sair, ajeitar a gravata. Você, caralho, desgraçado, o cara fugiu. Quando a gente viu metade do rosto de duas caras, né, cara? Vocês sabiam que a equipe do Breaking Bad teve auxílio da equipe do Walking Dead pra fazer isso? Aquela maquiagem foi feita pela mesma equipe. Não, não foi maquiagem, na verdade foi efeito. Foi efeito especial. Isso aí. Foi feito pela galera do Walking Dead. É que são do mesmo canal. Maquiagem, cara. Maquiagem. Não foi efeito de computador. É. Aí, cara, aí. O Walter solta mais um, quando ele liga pra Skyler, aí o Walter me liga pra Skyler e fala mais uma das suas frases épicas. Tem Breaking Bad recheado de frases épicas, né? Skyler, eu venci. O que tá acontecendo? I won. Caraca, cara. Aí depois que acabou essa parte aí, eu falei, e agora? E agora? O cara mais foda da série morreu. E aí começou a achar que aí começou a quinta temporada. E o que era a quinta temporada? Cara, era o ingresso final. Ele ia abraçar finalmente o lado sombrio. Se tornar o Darth Vader, sabe? Se tornar o Heisenberg. Ganhar o Darth, sabe? Ganhar o Darth. Agora era ele. Porque ele, quando ele chegou na quinta. A quinta temporada, a primeira parte da quinta temporada, é bem delimitado que ele quer ser o rei do crime, sabe? Que ele não quer mais, agora ele quer o negócio dele, ele quer ganhar o dinheiro porque ele é o bandidão, porque ele é bom no que ele faz e ele quer ter o império dele, né? Não é mais por causa de família, não é por causa de nada, ele quer ter o império dele. Aí começa a se juntar com o Jesse e arruma outros caras e outra cena. Aí, lembrando, a quinta temporada foi de matar as pessoas, porque. No início. Na quinta temporada ele já sabia como ia terminar. Exato. Aí. Todo início aparecia ele, todo decrépito, andando, e você, caralho, mas porra, o que é isso? Como que ele ficou assim? Cara, nossa, tava dele maluco. Entrando na casa dele cercada, porra, acho que do Heisenberg, lá Cara, aí você vai vendo ele, e ele tá tão confiante, cara, ele tá tão poderoso. Tá, lógico, pô, matou o Pica. Ele matou o cara, sabe, ele matou o Cavaleiro de Ouro, meu irmão, não tem mais ninguém, eu sou fodão, minha armadura nova aqui, né, cara? É isso aí. Porra, vou bater de frente com qualquer um, cara. Porra, se eu vou pro mega traficante, se eu te matar aqui, o que vai acontecer? A minha meta é a Coca-Cola. A sua é um refrigerante merda. O Dolly. É o Dolly. Se eu te matar, não vai ter mais Coca-Cola. Ele me vira pra um cara que tá amarrado até os dentes. Fala, você quer viver no mundo sem Coca-Cola? Cara, o cara tem que ter muito. Tem que estar muito seguro de si, cara. Com certeza. Agora você escuta pra mim. Você tem o maior meth cook em América. Não, os dois maiores meth cooks em América. Right here. E com our skills. You'll earn more from that 35% than you ever would on your own. Yeah, so you say. Just wondering why we're so lucky. Why cut us in? Mike is retiring from our crew, so his share of the partnership is available if you can handle his end. Distribution. And if you give him $5 million of the $15 million that you brought today, just think of it as a finder's fee for bringing us together. We have 40 pounds of product ready to ship. Ready to go. Are you ready? Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. You what? I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel got Fring. You sure? That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Sem contar que ele... A humilhação que ele fez com o cara foi ótima. Porra, cara. Agora fala o meu nome. Aí o cara... Say my name. Mas eu não sei quem você é, você sabe. Eu sou o cara que matou o Gus, porra. Eu sou o cozinheiro, caralho. Say my name. Fala meu nome. Aí o cara baixinho, Heisenberg. Porra, cara. Ele era um mito, cara. Ele era um mito, cara. Ele é um cara. Cara, ele engana todo mundo. Ele enganou, antes disso, ele enganou o Mike. Que Mike. O Mike queria acabar com o negócio, né, cara? Aí o Mike chegou com a arma na cara dele, sabe? Botou a arma na cara dele. E ele olhou pra ele olhou pra cara do Mike com uma arma na cara. Ele deu um sorriso e falou: todo mundo sai ganhando. Cara, que cara? Que é isso, cara? Ele já tá muito confiante nas coisas que ele faz. Aí, dali pra frente, ele fica puto, né? Porque algumas coisas vão acontecer de outras formas. Aí ele mata o Mike. Cara, a gente vê o Walter, sabe? E você percebe alguma coisa, algo que é boa mencionar, que o Walter muitas vezes ele aparece, principalmente, em grande parte, cada vez mais ele vai aparecendo com uma parte do rosto no escuro e com outra parte do rosto na luz, se vocês repararam. Tá sempre assim, sabe? Mostrando que ele tem um lado sombrio muito forte, sabe? As cores, nas primeiras temporadas ele tá usando muito verde, sabe? Que ele, quer, ele precisa do dinheiro. Na quinta, ele tá com. Na primeira parte da quinta, ele tá sempre com roupas escuras, sabe? Com azul escuro, com preto, que é a cor do poder, né? A cor de dominação, a cor de luto, né, cara? O chapéu do Heisenberg, isso, né, cara? Que chapéuzinho. Cara, a teoria das cores, o Vince Gilligan, ele comprovou, ele falou que realmente é aquilo mesmo, tinha a teoria das cores, né, cara? Das cores das pessoas, o Jesse de amarelo, sempre que significava a metanfetamina, isso, né, cara? A Skyler de azul, a Marie de roxo, né? Essas coisas todas. Cara, e você vê naquela temporada ele voltado, sabe, pra dominar. Pro império. O Empire Business, né, cara? Um império contra-ataque. É, exatamente. Empire, e você vai vendo ele e ele tentando convencer o Jesse de ficar. Aí a Skyler uma hora chega aí, porque a Skyler já tava sabendo de tudo, né? Já acabou que teve que se juntar. Aí a Skyler tava com medo dele. Tem uma parte que ela tem um momento que ela ficou com medo dele. Surtou. Cara, que ela disse que queria que ele que o câncer voltasse. Voltasse. Aí imagina. Só posso esperar o quê? Teu câncer voltar. Cara, o que, é isso? A família. A família, cara. A família. E tipo, o Hank e a Marie não estavam entendendo nada que tava botando as crianças pra dormir. Isso, lá, a Skyler tá tentando. Porque a Skyler tentando proteger as crianças, né, cara? Porque eu tô no meio, tá bom, eu tô junto. É isso. Mas meus filhos não querem nesse meio, né, cara? É, isso aí mesmo. Aí, depois, com tudo isso, com toda essa briga no casal, o Walter querendo império, tem uma hora que a Skyler chama ele na loja, olha só, abre. E tem, sei lá, um metro cúbico de dinheiro. Sabe? Um carro, um caixão de dinheiro, cara. Porra, uma montanha de dinheiro mesmo. Tanto muito que, dinheiro. Tanto que o Rio deita em cima. Eita, é? Sabe o que fazer isso? Deita no dinheiro, cara. Muito foda aquilo. Porra, ela fala, Walter, eu não consigo lavar isso aqui nem com 100 lava-jatos. Que você... Como, onde você vai parar? Como você quer parar? Pra que isso? Aí ele coloca na cabeça, não, tem que parar. Aí ao final da quinta temporada, ele fala pra da primeira parte da quinta temporada, ele fala pra caras que vai parar, né? E, porra, ia terminar ali. Não termina a quinta temporada, sabe? Eu senti que terminou a primeira parte da quinta temporada, sabe? Que, com aquela festinha na casa deles, ele com as caras, os dois, de certa forma, felizes. Porque ele falou que ia terminar, que ia parar, né, cara? E ela confiou que ele ia parar. Mas aí. Aí que acontece a cagada literalmente, histórica, né, cara? Porque tinha o cara, o Gale, né? Que era o outro gay. É, um outro gay. Que era o químico que o Gus tinha colocado no lugar pra matar o Walter. E o cara adorava o Walter, fez várias indicatórias. E o Walter deu mole de deixar uma dessas dentro do banheiro. Quando o Hank senta na privada, abre. O Hank descobre que o Walter é o Heisenberg, cara. Caralho, aí, tela preta, cara. Acabou. Cara, aquilo me deixou maluco. Espera um ano aí, otário. Espera um ano aí, otário. Cara, os fãs ficaram malucos. Aí começou, cara, galera, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? A gente, um achando que o Hank ia passar a temporada toda pra tentar descobrir, e gente achando que não. E já tinha acabado. Porque aquela. Cara, a única peça era muito acabou, simples. Não. Era muito simples. Só acabar com o arco do Gus, sabe? Acabou o chefão, beleza, acabou tudo. Mas não. Teve que fechar todas as pontas soltas, né, cara? O Hank ficou tanto tempo atrás pra não descobrir nada, sabe? Pô, cara, foi muito justo. Muito justo, né? E a sexta. A que a gente pode chamar de sexta temporada, né? Que a segunda parte da quinta temporada foi o Walter muito voltado pra família. Vocês perceberam tentando isso? Tentando voltar pra. Toda hora falando. Porque ele da perdeu, família. Né, cara? Porque ele perdeu. Ele perdeu, né? Ele passou a produção pra aqueles outros malucos lá. Isso. Ele entregou a droga pros outros caras, ele ensinou o Todd. Aquele esquisito pra caralho. Entregou o Todd e parei. Isso, ele tava meio que servindo de consultor de vez em quando, né, cara? E aí, a gente vê, cara, o Hank. Porra, meu cunhado, porra nenhuma, vou prender esse filho da puta. E ele pega o Walter dentro da garagem. Cara, esse episódio. Cara, e ele falando a voz dele, o tom de voz dele, cara. Com ódio. Ele tá com um ódio tão terrível, cara. Aí o Walter White. Gente, não tô gostando dessa cara que tu tá fazendo pra mim, não. Maluco, o Hank dá-lhe um soco no olho que doeu em mim, cara. E ele agarra e fala, Heisenberg! Sabe, como se finalmente eu posso chamar desse nome, seu filho da puta. Finalmente eu achei, é você, seu desgraçado, sabe? E o Walter fala assim, você acha que eu sou, então é melhor você ter cuidado. Proximo, Walter. Aí, gente, dá. É engraçado que o Walter. Eu juro por Deus, não sou eu. É isso, né, cara? O Walter. Eu juro por Deus. Essa gentinha dele. Você tá ficando maluco, cara. Não sou eu, não, cara. Não, olha só, olha só. Eu juro por Deus que não sou eu, pronto. Eu juro por Deus. Mas se você acha tanto que sou eu. Se você acha tanto que sou eu. Se eu sou esse cara tão perigoso, melhor tu ter cautela. Aí, né? Ele olhou assim. Aí o Rei começou a correr atrás pra tentar arrumar provas pra prender ele. E o Walter enterrou o cara com aquela história que ele amarrou tudo, cara. É foda. Ele amarrou tudo nas costas do Hank, cara. A confissão foi perfeita, cara. Ele é foda, cara. Porque aí montou, eu fiquei bolado que montou timezinho. Skyler e Walter versus Hank e Marie. A Marie é uma escrota, eu nunca gostei dela também. Figurante. É. Eu poderia dar pau pra ela, mas na vida há pessoas chatas, né? Então você chata. Nunca vai dar pau pra nada, nem nenhum programa. Não vou dar pau pro personagem chato. Ah, a história é ruim, porque eu vou dar pau pra história porque tem um personagem chato. As pessoas são chatas, cara. É. Tem gente na vida que é chato, porra. É. Mas se é chato, merece pau. Não. Big Bang Theory. Todo mundo ali. Opa, todos. O chato, ele tá ali pra ser chato. Sabe? Aí tá. Mas, porra, aqui o Breaking Bad é uma série de vida, de pessoas. E existem pessoas chatas na vida, porra. É normal. Mas se é chato, merece pau. Tá bom, vamos continuar o programa. Muito bem. Seu chato. Pau nele. Pau em mim também. Senti um romance. Ó, pau em mim. Mas aí, cara, fica aquela coisa da confissão, cara. E o Hank, cara, e agora? Tô de mãos atadas. O que eu vou fazer? E o Jesse finalmente descobre que foi a porra do Walter que envenenou a criança. E começa uma campanha anti-Walter. Só que ele vê que tudo que ele planeja contra o Walter dá merda. Porque o Walter, além de toque de merdas, ele tem o dom do universo conspirar a favor dele. Ele tem um toque de merdas, ele é extremamente inteligente e o universo conspira quando ele fez. Quando esses dois não funcionam, o universo conspira. Ele fala pro Rick, hey, cara, não dá pra fazer nada. Porque quando você acha que vai acontecer isso, porra, acontece outra coisa e ele ganha, cara. Não tem como lutar contra ele, cara. Ele é um criminal mind, cara. Mastermind, cara, né? E o Hank, não, vamos lutar, é isso aí. E arma aquele plano todo com dinheiro, né, cara? Com dinheiro dele. E é isso que tira o Walter do sério, sabe? Porque o dinheiro é o símbolo. O dinheiro foi o que fez ele parar. O dinheiro é o símbolo de tudo aquilo que ele fez, né, cara? E falaram, vou queimar o teu dinheiro. Quê? Ele ficou maluco, cara. A fórmula pra você, porque o Hank se juntou com o Jesse, né? A fórmula pra desestabilizar o Jesse, o Walter, é isso. Manter ele não deixar ele pensar. Tá louco. Deixar ele louco e ó, aí fez ele ficar no telefone. Aí a gente vê, cara, quando ele chega lá, desesperado, era uma armadilha, cara. Logo atrás do Hank, cara. Aí ele, antes do Hank chegar, ele assona o plano de fuga Heisenberg. Vou chamar o neonazista maluco. Assassino em série cruel. Caralho, cara, quando a gente vê o cara, é incrível que o Hank prende, finalmente ele prende o Walter, sabe? Tu fala, caralho, puta. Aí tu vê o Walter dentro do carro. E o amigo dele, porra, tu conseguiu, cara. Porra, tu conseguiu. E mano, o Jesse não acreditando. Tu viu que o Jesse não. Ele tava. O Jesse tava com o pé atrás ainda. Tava. Alguma coisa vai dar errado, vai dar merda. Cara, e eu tava, cara, como ele vai sair dali, cara? Eu falei, cara, não, ele vai sair dali, cara. Ele tem que dar um jeito de sair, mas como? De repente o universo conspirou. Porque ele ligou pros caras depois e falou pros caras não ir. Aí vem o Uncle Jack. Quando veio o Jack, o Walter White ficou desesperado. Porra, eu falei pra vocês não virem, cara. Caralho. Ele sabia que os caras da pesada. Os caras já chegaram largando o aço. Né, cara? Bom, abaixa a sua arma que a gente abaixa. Nossa. Tá. Caraca, cara. Começou aquele tiroteio e pum, acabou, velho. Você teve, você falou, caralho, mais uma semana, meu Deus, que merda. Aí veio o famoso episódio Ozymandias, né, cara? Chega a arrepiar, só de que tá boa. Cara, que o episódio é Ozymandias, né? Ozymandias é um faraó egípcio, né? Que é contemplado por ter sido um de maiores, né? Teve uma grande obra, né, cara? E você via aqui um cara aí, tu fala, caralho, como é que vai ser isso? Quando começou o episódio, cara, já começa da porra mais terrível possível, né, cara? O Steve Gomes morto já. Gente, pô, cara, não tinha como. Não tinha como. Ah, o Hank ali no chão tomando um tiro já. E o Walter impotente gritando, tentando que me falar, não. E ele fala: meu nome é agente especial Hank Schrader. Vai tomar o burro. Eu não vou implorar pra minha vida, falar o que tem que falar. É, quando ele não terminou de falar. Caralho, isso aí, cara. Aí o Walter. Não, eu achei legal a frase dele pro Walter, né? É. Como é que é? Você é mais inteligente. Você é o cara mais esperto que eu conheci. É, o cara mais esperto que eu conheci e não reparou que ele já tomou a decisão dele já minutos atrás. Ou seja, quando o cara chegou lá, o cara já foi determinado a matar, não importa o que acontecesse. Não importa o que acontecesse. E o Hank sempre soube disso. O Walter que ficou, não, eu tenho dinheiro. O Walter entregou o dinheiro dele, né, pros caras, que falou, não, eu tenho 80 milhões ali guardado, não levaram sei o quê. Levaram 70, deixaram 10. Não, os caras ainda foram bonzinhos, que deixaram um barril pra ele de dinheiro. Mas é aquela honra de bandido, os bandidos têm uma honra entre si, né, cara? Tanto que o Jesse, eles odiavam o Jesse, porque o Jesse é uma questão de The Rats, o rato. Perdão, o delator. Delator, entendeu? Tá, aí eles pegaram. Aí, cara, tu viu o ódio dentro do Walter, sabe? E ele teve que. Quero que mate Jesse Pinkman. Tá ali, aguentou, embaixo tá do carro ali, ó. Ele ainda relutou um pouquinho, ficou olhando. Não. Não, ele ficou um tempinho olhando. Ele não relutou, cara. Esse olhar, ele não relutou era olhando. Era um olhar de ele, fúria, cara. É, e ele percebendo ali, porque até então ele não tinha sacado que o Jesse tava ali. Ele olhou como que diz, é ele mesmo, cara. Ele olhando assim. Ah, aquele filho da puta tá ali. É ele mesmo. Vou matar. Quero que. Mas aí, cara, quando botaram a arma na cabeça do Jesse, falei, cara, o Jesse vai morrer, não. Morreu também, ué. O Walter, eu sabia que não ia morrer, porque ainda faltavam dois episódios, não ia ter série sem ele. Mas o Jesse, cara, depois de tudo que ele passou, cara, todo o sofrimento que ele tava passando, cara, o Jesse é o personagem que a gente mais quer que se dê bem. Porque o Walter, todo mundo ama. Mas teve gente que começou, o próprio Thiago começou a odiar o cara. Não foi? Foi, pô. Eu queria que na quinta temporada eu queria que o Walter se fudesse. Então, eu nunca quis. Eu amo o personagem, cara. Personagem fantástico, mas eu queria que na quinta temporada, pô, tá na hora desse cara se fuder. E o Jesse foi o contrário. Foi aquele que você foi querendo que ele se desse bem, de tanto que ele se ferrou. Não. Né, cara? Foi. Você sabe, foi trajetórias inversas? O Walter foi ficando pior e a gente foi passando a detestá-lo. O Walter e o Jesse foi melhorando. É isso aí. Né, cara? Ele era um maluco do caramba e ele foi melhorando. Né, cara? Drogado, ia, voltava pra mim. É, o Jesse ganhou mais a humanidade depois que ele se envolveu com a menina e o filho dela. Né? Isso aí. Jesse não morre. E com o Mike. E com o próprio Mike. O Mike amadureceu muito ele também. Foi. Tanto que ele começou a passar a se vestir de preto, de couro, né, cara? Diferente também. Cara, aí O Walter, cara, quando começa outro episódio, sabe, o Walter no meio do deserto, esse episódio rolando o barril do dinheiro, cara, aí o Hank, ele tinha ligado pra Marie e falou, ó, peguei o filho da puta, tá preso. Aí a Marie fofoqueira, como é, ó, tem que falar com, pro Júnior, que não sei o que, pro Flynn, porque ela não chama mais ele de Júnior, de Walter Júnior, Flynn. E acabam contando pro moleque, cara, que o pai dele é... Aí ele, não, isso é tudo mentira, meu pai não é isso, que não sei o que, tá. Cara, quando ele chega em casa, cara, aquela cena foi, pra mim, foi a cena mais marcante de toda a série, cara. Pra mim foi, cara. Da briga. Da briga. Não digo a briga também, sabe? Mas, cara, porque ele chega lá, vambora, aí começa a querer o tio Hank, aí ele matou o tio Hank. Aí as caras, quando se liga que ele deu uma merda, ela pega uma faca... E aponta pra ele, cara. Cara, eu fiquei tenso pra caraca nessa hora, sabe? Porra, maluco. Começa aquela briga, aí a faca no alto e o moleque chegando. Eu falei, cara, vai matar o moleque. Para. Caralho, vamos cortar esse garoto. Eu também. Vai dar uma facada no busto da legal. Vai, cara. Uhum. Aí ele consegue dominar a Skyler, só que o Julius tenta dar um rolamento nele. É, dá um rolamento, né? Cara, quando ele levanta, ele fala, what the hell is wrong with you? Sabe, we're family! Primeiro ele grita, nós somos uma família! Depois, quando ele vê a Skyler chorando e o Júnior protegendo e ele com a faca na mão, vocês perceberam? Ele tava com a faca na mão, sabe? Ele não era mais a família, ele era o vilão daquela família, cara. Aí sem som, sabe? Como o som, como... Aí ele falou baixinho: nós somos uma família. Já não tinha mais tanta convicção. Bom, cara, aquela cena, cara, foi um tapa na minha cara, foi um soco no meu estômago tão grande, cara. Tudo que ele fez, tudo que aconteceu, tudo que tá, ele passou, não foi pela família, tudo. Mas vamos dizer que começou 90% pela família depois. E terminou com 20% pela família. Mas tinha porcentagem de família. E ele viu que tudo aquilo que ele fez foi em vão. Não diria que foi em vão. Mas a família que ele tanto quis proteger, ele se tornou um. Ele acabou com ela. Ele acabou com ela. Destruiu. Não, ele não destruiu. Destruiu, cara. Ele não destruiu. Ele se colocou fora. Ele virou o vilão daquela família. A família tava ali. Era a Skyler e o Júnior. Ele que tava fora. Ele que tanto lutou pra aquela família. Aí foi, pegou a filha dele, né? E fugiu. E arrumou aquela. Depois se arrependeu. Arrumou aquela ligação. Foi capa de jogar de mestre pra inocentar a Skyler, apesar de tudo, inocentou ela ainda, né, cara? Deixou a filha dele num carro de bombeiro. Isso. Meteu o pé. E fugiu pra vida nova. Aí ele falou, caralho, o cara foi pra vida nova, e aí, maluco? Foi ele o... Ele e o Sol. O Sol. Também já porque aí, os dois policiais mortos, né, começou a... Perdeu ideal. Né, cara? Não era capitão. Era o bombambam lá na parada. De comandante. Cara, aí tu vê no outro episódio, Granite State, cara, tu vê a vida dele lá, aquela merda. Amíngua. E ele, pô, não vou. Aí ele, porra, ele, cara, aquela parte que ele fala, liga pro Júnior, cara. Cara, pô, outra porrada, cara. Outra porrada. Por que você não morre? Cara, o Júnior, por que você não morre, seu bundão? Aí ele tentando mandar dinheiro, por que você não morre, seu bundão, filho da puta, time que é nada de você. Não, espera, eu vou mandar dinheiro pra você. Cara, e eu fico, caralho, o Walter fala que você não matou o Hank, fala. Ele só fica, não, por favor, listen to me, please, listen. Cara, não quer falar contigo, tu matou o tio Hank. Cara, aí ele larga o telefone, cara. Cara, desolado. Aí tomar um liga pra polícia pra vir buscar ele. Senta num bar pra tomar aquele uísque, cara. Aí ele me tá. Cara, como que o universo conspira pra favor dele. Cara. Tá lá já, sabe? Totalmente conformado, entregue ao destino. Quando ele vê a entrevista, aqueles dois lá do começo. Aqueles dois pra quem ele vendeu a empresa por $5 mil, que tá valendo mais de 2 bilhões agora, eles têm a cara de pau de falar. Porque eles fizeram uma doação, né, de milhões. Milhões pra uma instituição. Isso. E tem a cara de pau de falar. O Walter White morreu. Heisenberg deve estar por aí. E ele só ajudou no nome da empresa. Cara, fez tudo. Cara, a cena foi se aproximando dele, cara. A cara dele. Cara, sabe o que é tu, tipo nos desenhos? Tu vê aquela, aquele vermelho subindo até chegar na cabeça e sair fumaça? Cara, foi aqui que tu viu a fúria dentro dele, cara. O lado berserker, cara, pela última vez tomando conta dele, cara. E ele saiu, a polícia chegou e o episódio. O episódio acabou com a música de abertura, cara. Caralho, cara. Caralho, agora é o último episódio. Cara, quando acabou daquele jeito, eu falei, caralho, ele vai vir. Mas agora ele vai voltar o cartiço. Vai voltar o monstro, cara. Dito e feito. Dito e feito, né, cara? O último episódio, Felina, né? Que nego colocou muita. Ah, cheio de teoria. Cheio de teoria. A tal da teoria lá do F é de ferro, do Li de sódio que tem não sei o quê. Essa teoria não foi confirmada. Não foi confirmada. Até onde eu li, a versão que foi confirmada foi a do poema, da música, do pistoleiro lá. Isso, exatamente. Isso. Essa foi confirmada. Os bandas não queriam coisa séria, né? Não precisa nem confirmar. Era a música, tocou. É, então. Tocou. Mas essa história aí do FE, do sódio, não, é do viado. Sangue. Pra mim isso é viado. É. Então, cara, aí começou. Mas você via que ele voltou. Mas ele não voltou berserk. Ele voltou, calma. Cara, com uma calma premeditada, sabe? É incrível como ele, tomado pela fúria, ele consegue pensar de maneira e boar um. Quem lembrou ali? Fala a verdade. Quem Gus. Lembrou ali? Gus. Né, puríssimo. Cara, mas nem o Gus teria maquinado tanto quanto ele, cara. Ele maquinou pra cada um, cara. Ele falou assim: tem que fazer. Ele pegou um papel, tipo a lista da noiva, que o viu. Tópicos. Tem que ir cortando eu. E esse aqui, vou fazer isso. Esse aqui, vou fazer isso. Esse aqui, vou fazer isso. E foi com o papel dando check em cada um, cara. Cara, tudo. Ele não foi na fúria do momento, sabe? Ele foi tudo calmamente, a tranquilidade de quem tem tudo sob controle, cara. Ele chegou e invadiu a casa dos ricos lá, cara, e obrigou eles a dar o dinheiro dele pra família. Ele deixou o dinheiro dele pra família, porra. Isso é violência. Ele mesmo no desespero, na derrota, proveu a família. Caralho, cara, isso foi foda, cara. Foda. Aí, beleza, a Lídia, ele tinha que tirar a droga dele da rua, cara. Porque ele botou, ele vai tirar, ele vai acabar com ele. Lídia, vamos matar a mulher. Safazina. Caralho, cara. Incrível. E depois, Jesse Pink, família. Vamos despedir da família. Aquela cena, cara. Vocês perceberam que tem uma tomada de câmera? Tem duas tomadas de câmera. Uma, porque quando o Kyler fala 5 minutos. Aí a câmera vai aparecendo, tu vê que ele já tá lá dentro. E que a polícia quer aquela merda? Que não, merda, isso aí. Que só toma conta na frente da casa. Mas tem um take nessa câmera, nessa cena, que tá a Skyler sentada e ele em pé. Não sei se vocês repararam. E a pilastra tá no meio, deles. Separado. Como se fosse uma barreira entre eles. Né, cara? Eles não podem. Isso é bonito na série, né, cara? É tudo pensado, né, cara? As coisas, as metáforas que tem na série, né, cara? Aí ele vai lá e se despede da filha dele, da Holly, cara. Porque ele fez tudo aquilo, cara. Depois ele olha pro Junior, sabe? E ele não consegue, cara, isso é terrível, ele não poder dar um abraço no filho dele, cara. Mas não tinha jeito, cara. Não que mais amava, o pai não ama mais, mas ele tinha um apego pelo Júnior absurdo. Tinha, ele adorava o filho dele, né, cara? Porra. E depois agora vamos procurar o Jesse Pinkman e matar os filhos da puta que mataram o Hank, né, cara? Porra, e até porque a família dele tinha ficado na merda depois que descobriram, né, cara? Cara, ele foi lá, cara, e usou Heisenberg Machine Gun, cara. Caralho, cara, aquela jogada, velho. Eu não imaginava. Não, também não. Nunca imaginava que ia fazer. Porque ele pulou em cima do Jesse, né? Apareceu o Jesse igual um bicho, porque ele tava numa. E o Jesse ficou maluco quando viu ele. Caralho. Não ficou. O Jesse tava feio. O Jesse tava tudo encolhido, assim, meio com medo de olhar pra ele. Ele tava que nem um zumbi, né, cara? Tava. Apanhou, viu a mulher que ele amava morrer, cara, tava na merda, sabe? Aí tu vê a cara do Walter olhando assim, porque a princípio ele tinha lá pra se vingar do Jesse. É, exatamente. Aí ele olhou pra cara do Jesse na mesma hora e falou: caraca, cara, eu tenho que salvar esse garoto. Por que eu fiz com ele, cara? Tudo isso foi eu que fiz com ele, eu tenho que salvar esse garoto. Aí pulou e ativou. Mas eu não entendo nada, né, cara? Ativou o Machine Gun, cara. Caraca, nossa, cara, nossa. Só o Melado escorrendo. Caralho, todo mundo. Foi forte. Caraca, foi bizarro, cara. E só sobreviveu quem? O Ted. Uncle Jack. Ted não. Todd. E a gente queria ver o Jesse matando aquele cara. Queria. Desde o episódio que ele matou o garoto no deserto. Com as mãos, sabe? Não foi um tiro, foi com a mão. Foi na frieza, sabe? Desde aquele momento. Foi aquele momento que ele matou o garotinho no deserto. Exato. Isso aí. Cara, foi foda demais mesmo, cara. Depois tu viu o Walter dando recadinho final pra Lídia, cara. Não, isso aí foi foda demais, né, cara? Porra. Tá aí, esfriadinha, filha? É, como é que você tá? Tudo bem? Tá vendo aquele pó? Tá vendo lá, vai ver se foi aquele pó que eu botei. É, aquele pozinho. Que você botou, né, na verdade. É, aquele pozinho no cafezinho, né? Daqui a pouco tu vai sentir melhor. Cara, aí no final, não sei se vocês perceberam, quando já estão do lado de fora, porque o Walter não quis mais mentir pro Jesse, não quis mais enrolar ele, falou, manipular. Falou, eu quero que você me mate, né, cara? E você vê o Jesse, ele dá uma sentida, o Walter dá uma assente pra ele, e o Jesse também. Aí eu falei, pô, eu não sei se ele perdoou, mas ele talvez, um pouco ele perdoou, cara, uma parte dele perdoou, cara, o Walter. É porque ali foi a libertação do Jesse, tipo, eu vou fazer o que eu quero. Dessa vez eu vou fazer o que eu quero, você não o que você quer. Porque o Walter White tava lá, porra, tá bom, vai lá, me mata. Tá. Aí o Jesse, não, eu vou fazer o que eu quero, não o que você quer. A libertação do personagem. Isso. Tipo, caralho, eu vou fazer agora o que eu quero. Ele pegou o carro, deixou, ó, quer morrer, que morra sozinho. Aí eu vou fazer o que eu quero agora. Foi lá, se libertou e meteu o pé. Depois que ele meteu o pé, ele gritando de felicidade, de alívio, né, cara? Ninguém lá me controlando, ninguém lá me controlando, né, cara? Tu vê o Walter indo pro laboratório, onde tudo começa, né, cara? O primeiro episódio, um laboratório, né, cara? E ele lá, botando a mão em cada coisa, sabe? E no final, ele coloca a mão naquele tanque. E tá desfocada a imagem dele. Distorcido. Tá meio distorcido, que ainda mostra um pedaço do lado sombrio dele, sabe? Se você perceber bem, ele tá até careca de foto. Não dá pra ver o cabelo dele. Não dá pra ver. Então, é aquela. O alter ego, né, cara? Uhum. Dele. E começa a tocar Baby Blue, né? A música que fosse mais famosa, muito famosa depois disso, né, cara? Que conta a história de como deveria ser, né, cara? Porra! Infelizmente acaba a série com ele morrendo, né, cara? Eu achei o final muito justo, cara. Não, lógico. Muito, cara. Não teve ponta solta, cara. O negócio do fiozinho que aparecia por fora, que deu polêmica e tudo, o nego consertou e ele ainda levantou, porque o nego na internet tá falando, achando que era escuta da polícia. Eu nunca achei que ele ia fazer isso. Aí ele falou, não tô com nenhuma escuta. Ele levantou a roupa ainda, né, cara? Pra ferrar os fãs, a galera tá dizendo isso, né, cara? Pô, cara, foi uma série fenomenal. Teve um final perfeito, sabe? Venceu. Bem encaixado, com todas as pontas fechadas, sabe? Porra, foi honesto pra caramba com os fãs, foi justo com os fãs. Eu não vi nenhum fã falar não gostei do final. Não, foi. Tem gente que falou, pô, gostaria que isso tivesse acontecido, que isso não tivesse acontecido. Não tenha gostado. Mas não que não gostou do final. Foi muito injusto. Cara, muito injusto. É uma série que vai morar no nosso coração de nerd, vai ser uma referência nerd. Um clássico. Eu equiparo o Breaking Bad, é um clássico agora. É um clássico moderno. É um clássico da série. Vai ser lembrado. Precisa vir pra superar, hein? Muito difícil. Vai ser difícil. Depois desse cast gigantesco sobre o Breaking Bad, né, cara? Porque merecia. Vamos. 5 temporadas, gente. Vamos encerrar com o nosso Finish Him. Galera, muito bem, falamos aqui sobre Breaking Bad, a série, putz, a série tá no meu coração até agora, já acabou, um mês de acabado, e de vez em quando eu vou pra ver alguns episódios lá, cara, porque é bizarro, frases, né, aquelas coisas, cara. Parabéns aí a Breaking Bad, que ganhou o Emmy, a Ana Gunn ganhou o prêmio de melhor atriz, o Vince Gilligan ganhou o prêmio, a série ganhou de melhor série dramática, o episódio de Ozymandias vai concorrer no ano que vem, o Bryan Cranston ganhou o prêmio, a série multipremiada mereceu tudo isso, vai estar nos nossos fãs. Até a próxima, galera. Aqui foi o Thiago Porca, galera. Mande seus e-mails para galera na Instalk, @gmail.com. Deixe seus recados na página do nosso Facebook, Galera na Instalk. E não esqueça, se você quiser saber só da quinta temporada, escute lá nosso Critical Hit, que eu infelizmente não participei do meu primeiro lá. Entendeu? Tá lá. E um abraço e até a próxima. Oi galera, aqui é o Nelson. Eu queria agradecer aqui o pessoal por ter lembrado da minha humilde pessoa no último programa aí, que eu tava passando mal. Não, tava com furunco na bunda mesmo. Tomou muito spoiler você hoje? Não, tipo assim, entra pro ouvido e sai pelo outro. Ah, valeu. Não, não é um problema. É porque eu tô da quarta temporada, então, tipo assim, alguns trechos ali eu. Dá pra superar, é passivo. Tranquilo, normal. Um abraço a todos e tchau. Aí galera, valeu, Xandão, tá? Esse cast aí ficou fabuloso. Pra uma série fabulosa como essa. E vamos ficar na carência. Pronto. Vai ligar a TV, vai procurar na internet, vamos ficar na carência. Não, a primeira segunda-feira depois que teve. É triste. Você não tem bravo, você não tem muito o que procurar, mas vai ficar aí no nosso coração, galera. Valeu. Bom galera, aqui é o Flávio. Eu sei que o Breaking Bad foi uma série maravilhosa. A gente adorou o personagem do Walter White. Vai ficar fazendo falta, ficamos órfãos, como foi dito aqui. Agora é tentar ter um gostinho mínimo nesse spin-off que vai sair aí do Sol. Saúde, mano. E seguir em frente, galera. Até mais aí. Não desistam de suas vidas. Um abraço e até a próxima. That I did. You need to understand. If I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. I was really I was alive. Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place heaven only knows. Take my true love